conquista, meu amor. Energia 97, Jiggit Move, terminou. Energia máxima, uma hora direto da programação. Fechamos aí com Drops da Véia, Cheyenne. Vem aí, Estádio 97, é a sua melhor opção no trânsito. A gente se fala amanhã. Bom final de segundona. Programe-se. Energia Fitness. Muita música pra você esquentar o seu treino. De segunda a sexta, 6 da manhã. Energia. Quando o seu time ganha e você atormenta os amigos. Alô, é o Carlão? Pois não? É campeão! É o seu jeito de garoto. Quando você usa a nova espuma de barbear Bozano, é cuidado de homem. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Calvin Harris. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o set antes da contratação do seu empréstimo. Chegou o Itaú Uniclass Digital. Seu banco onde você estiver. E se eu estiver saindo do trabalho e precisar falar com o meu gerente? Chat online. E se eu estiver na academia? Acabe os exercícios em videoconferência. E se eu estiver jantando com os amigos? SMS com o gerente. Mas às 9h30 da noite? Oh! Itaú Uniclass Digital. Por chat, e-mail, telefone, SMS e videoconferência. Tudo isso com gerente disponível das 8 às 22 horas de segunda a sexta. Itaú. Feito pra você. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Seu fígado reclamou? Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Com o Epoclé, tudo bom, tudo bem. Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tudo sábado para domingo às 2 da manhã, no Clubtronic. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia. Avenida Paulista. 5h30 da tarde. Aqui estou mais um dia. No estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia 97 FM. Oferecimento da Acer, construindo com valor. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epoclair, seu fígado reclamou? Com Epoclair, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, sejam bem-vindos, amigos. Boa tarde. É nóis, né? Que beleza. Excelente tarde. A vó tá aí, boa, hein? Ai, a vó tá aqui feliz, viu? Eu gosto de ouvir a voz da vó. Ah, eu também, mas eu não consigo ouvir nem no fone mais, ó. Por quê? Porque eu tô sem aparelho. Tá sem aparelho? Sem o aparelho auditivo. Auditivo, é. Tá sem hoje. E a dentadura, que aconteceu? Você comprou o seu, vó? Não, quase precisou. Na hora do segundo gol do Marcelinho Carioca? Marcelinho Carioca? Tá louco? Quem é o Marcelinho Carioca? É Paraíba. Isso. Paraíba, louco. Eu joguei no gramado do meu aparelho. Fiquei quase com raiva, viu? Veto, quase igual. É quase igual. Nossa, vó, eu vi o jogo do Palmeiras ontem. Que susto. Jogou mal, vó. Ai, tá, é olha, é o que eu falo, ataque do Barcelona e defesa do Vasco. Esse é o Palmeiras. É? Ah, não sei. Coleteiro, hein? Ah, você não viu o passe de letra do Dodô ontem? Que coisa bonita. Você viu isso? O passe de letra. É. Do Dodô, você não viu? Dodô. Ai, Dudu. Que coisa linda, quase tá chorei. Velho. Não, foi belo passe. Foi bonitinho, foi. Viu? Gol bonito. É, é, ele perdeu coisa. O gol ali, olha, mas tava bonito. Então vamos às manchetes do Estádio 97. Todo menino, Jesus. Hoje o seu Bento não tá aqui. Por quê? Por quê? O que aconteceu? Foi intimado. Depois daquela lambança toda dos que ele ficou falando na sexta aí? A família chamou. Tá vendo? A família interviu. Acha que pode falar o que quer? Às vezes a gente aqui abre coisas da vida particular das pessoas. Tá vendo? É. Só posso dizer que ele foi intimado. Agora eu não vou... o resto eu não vou falar. Você conseguiu seu objetivo, né? O senhor, conseguiu seu objetivo. Ferrar com o vento. Vai estar do caipira. Não, não tinha a ver com o fato dele morar sozinho e abandonar os pais. Não, não é isso, não. Não, é um monstro. Chamou ele de monstro. Porque ele abandonou o cara. Falou que ele ia abandonar o cachorro. Porque ele não tem coração. É, falou, que abandonar a família. Falou um monte, cara. Esculachou o coitado do senhor vento. Dedinho dele. Eu vou levar ele pra minha casa. Até o nosso menino Diabinho recebeu mensagem, você viu? Ah, é? Mas. Fora do ar eu conto pra vocês. Tá bom. Cone. Fora do ar. Com cone do silêncio cone eu conto. Palmeiras... Vamos falar da Copa do Brasil. O Palmeiras tem não, menino Jesus. Não é falar de Copa do Brasil. Nós vamos falar agora das manchetes dos times. E aí, a gente vai aproveitando e falando de cada tá time. Bom, eu preciso ter um roteiro, programa. É, né? Não, mas eu já ia falar. Oh, notícia. Desculpa, mas quebraram o protocolo. Sim. Você caiu. Eu poderia estar me prostituindo, roubando, matando. Obrigado pela graça alcançada. E falaram que o Lucha resolveu São Paulo, não, meu Deus. Eu poderia estar roubando, me prostituindo e matando, mas estou aqui pedindo um emprego. Porra. É, o que o Santos não faz, hein, RG? Porra, já me ferrou, porra. RG, o Santos ganhou, né? Tudo bem, tudo bom. Mas o que deu que falar aí, né, RG? Hoje foi a recusa do Gabigol, né? Que rejeitou a proposta dia aí. Do Fico. É do Fenerbahçe, como ele fala. Soletri. Fenerbahçe. É assim que se fala. Fenerbahçe. É assim mesmo. O Alex falou que é Fenerbahçe. O RG ganhou de você no soletrando. Que acham que sabem falar só ele sabe. Não, é Fenerbahçe, Mota. Fala o português. Basta falar o português, mano. É o Fenerbahçe. É isso, mano. Parabéns, mano. Tirou a dúvida. Ponto pro RG. É nóis. Vamos aí, Lucianinho. Deixa fala, Matinho. Fala, Dinheiro, segundo o empresário dele, né? Segundo o Santos falou que não, que isso é mentira, que não houve essa proposta de 20 milhões de euros, que se fosse, teria vendido, né? Aceito vender o O Santos está desmentindo o Gabigol? É. Aí. E o empresário dele. E falou que a oferta seria de 20 milhões de euros. E o Santos falou, não chegou isso pra nós, se fosse, teríamos aceito. Né? Fez bem o garoto. O Gabigol, a gente não sabe se chegou, se não chegou. Agora, só teve o dia do Fico, né? E essa 60 milha do Leandro? Não, então, outra, né? Essa aí, interessa, RG. No apagar das luzes, né, da janela. Porque eu nem viria fazer o programa. É, já o Olympique de Marseille. Ele vai lá? Né? Sim. Ofereceu 60 milhões por Damião. Não, ofereceu não. O que o Santos falou, pô? Até agora não tem... Hã? Porque assim, tem um embrólio da justiça, que o empresário dele fala que o Damião não tem que dar satisfação mais pro Santos. É. E o Santos... O Santos fala que sim, tem que dar satisfação não sim. Quer dizer, na hora de porque pagar, tá na justiça. Isso, então, essa história toda precisa da liberação do Santos, mas ao mesmo tempo está na justiça. Perguntar pra quem sabe dessas coisas aí. Ô, Mariga... Tem 60 milha pelo Damião? Olha, acho que tem sim, do Olympique. Não, a oferta... Só precisa saber se esse dinheiro vai pro Santos ou vai pro Damião. Aí que tá a história. O Santos se livrando dessa bucha aí, velho. Não, não, mas não é isso. Não é isso. Se o Damião na justiça... Conseguir a liberação dele. Ele chegar e falar assim, gente, olha, eu não tenho mais nada a ver com o Santos. Entende, hein? Se ele chegar e falar, ele conseguir provar que o Santos deve pra ele... que ele conseguiu a liberação do Santos, que ele não tem, ele tá livre do Santos, o Olympique, se quiser contratar o Damião, vai pagar pro Damião e o Santos ainda continua devendo pro Damião. É que eu acho que... Que loucura isso, né? Não, é que eu acho que o Muito Santos é que mesmo. Tem os Oi? Direitos federativos, né? Ainda deve ter, né? Ele deve estar lá como empréstimo, pô, não é possível. Não, não tá como empréstimo, não. Não. No Cruzeiro? Não, Cruzeiro. Não, não está como não, empréstimo? Não. Ele conseguiu a liberação dele. A justiça em decisão liminar chegou, olha. Agora precisa ver se o Santos... Joga onde você precisar, bicho. É, Ele não tem, não é nada empréstimo, não. Né? Porque o Santos não pagou o que devia pra ele. Daí a justiça falou assim... Caraca, velho. E o Santos ainda deve toda uma bolada pra ele. Que vuxa, hein, RG? Que vuxa. É por isso que a gente falou outro dia aqui, RG, que o Santos vai custar, que o Damião vai custar 100 milhões pro Santos. Você não lembra que a gente falou que parecia aquela coisa do Nilmar no Corinthians aquela vez? É. O Corinthians pagou e não teve? Pô, pior. Pô. E ainda não vai ganhar, né? É que a diferença, aí do caso do Santos, RG, com o Corinthians e o Pato, é que o Corinthians ele já pagou o Pato aí com antecedência, né? Quando o jogador veio, o Corinthians já desembolsou o montante. Já pagou o Pato. O Santos com relação aí ao Leandro Damião, não, é diferente. O Santos ele vai ter que pagar essa grande quantia ainda, né? Ah, e o Corinthians ainda vê um turu pelo Pato. Não, isso né? Se o jogador for negociado. Sim. No final do ano que vem, se ele não for negociado, ele sai do Corinthians também, se o Corinthians vê um puto. Rapaz, aqui... E ó, aí... Zona, tem novidade aí, né, RG? Manda. O que tem nome de lesma lá, o Ledesma. Ledesma. Tem nome de lesma. Chegou aí ao Santos, né? Sim. Aí pra assinar contrato de 2 anos, viu, Angê? Tá certo. E o Dorival aprovou. Inclusive disse que o Inter e o São Paulo queriam esse jogador. Tentaram atravessar o negócio, também não deu certo. O Ledesma de hoje eu não sei como é que anda, mas esse cara foi um bom jogador. Nem um craque, nem um excepcional, mas foi um cara, um bom jogador. Mercado brasileiro tá bom, cara. Tá um volante de marcação. É, tá bom. Agora, com relação ao jogo de ontem, rapidinho, o Santos deu sorte e o Cruzeiro teve sorte, na minha opinião. Porque, explico. Santos deu sorte do Cruzeiro não empatar o jogo, porque fez o gol, aí ficou naquele rosto, arame farpado. Foi um superior, cadê o chute lá, acertou. Curva de rio, enfim. Mas como eu havia dito na sexta, a situação do Cruzeiro, o momento do Cruzeiro é tão ruim, é tão... né? Tá draga, né? Desgraçado, que os coitados realmente não tinham o que fazer. E por que a sorte do Cruzeiro? A sorte do Cruzeiro, velho, foi do Santos... não ter tido a oportunidade de jogar com o Gabigol e o Giovani. Ricardo Oliveira e o Giovani. Que se o ataque do Santos está nesse jogo ontem. O RG, olha, qual que é a semelhança do Santos e do Dudu? Ah, não. Semelhança de quem? Do Santos e do Dudu. É forte, Brasil, ele vai revelar. Não sei. Eu já sei. Os dois derrubaram o Luxo. Falta de respeito do caralho. É, Luxinha, não tá baque, fácil véio. Pra você não. O Luxa caiu, RG. O Santos derrubou o Luxa. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Qual que machucou mais, hein, mano? Acho que essa, viu? Azedão. Fazer umas perguntas pra você e pro senhor do meu trabalho. Ainda tem espaço pra mim no mercado do futebol brasileiro? Depois de ter saído caído. Só agradecer o Thiago e o Thales que trouxeram pão de queijo, mano. Que muito obrigado. Você acha que dá tempo pra eu treinar? Não. Vai demorar um pouquinho, viu, professor? Você acha que eu vou ficar na reserva? Não, sempre vai ter, mas... É, mas vai demorar. Você, Celso Rotti, tá indo pro mesmo caminho. Botafogo, mas vai demorar um pouquinho. Ah, é? E, Mota, Copa do Brasil, o que nos foi reservado? Figueirense. Que você não queria. Beleza, hein? Coisa linda, hein? Você não queria, velho. Primeiro jogo em Figueira e decide o segundo em casa. Joga você não queria o Figueirense, é? Ah, você falou que queria um time grande. É preferível, né? Que ficou do lado do São Paulo que enfrenta o Vasco. E o São Paulo pegou o Vasco, né? Eu prefiro o Palmeiras, hein, Gil? Palmeiras. Eu também prefiro o Santos. É, a gente viu no Paulista, né? Mas você peguei. Pode acontecer uma final entre Palmeiras e Santos. Pode. Porque os dois estão em lados distintos. Pode. Como pode acontecer uma semifinal entre Santos e São Paulo. Ô, Jojo, e o Corinthians vai pegar quem? A senhora. Ah! O Corinthians vai pegar a senhora com esse traseiro murcho aí. Aí, mano. Agora que você foi pra TV, tá trabalhando mais e tem mais tempo pra pensar nessas atrocidades, não é? Cartão amarelo pra você amarelo? Agora aí, meu. Amarelo? Começou o jogo amarelado. O Corinthians faria um favor pra essa amarelado. Velha. No primeiro lance. É. Ah, o mano parece aquele Fabrício do Cruzeiro, viu? Quem? Eu não. Todo Fabrício. Descompensado. Bravo. É Fabrício. Nossa, aquele cara é louco, né? É muito louco mesmo. Ele louco. Ele tem essa turma casou. É isso aí, Botinha. Vamos lá, próximo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, sempre aqui na Energia. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado e Eliar muito além da partida. Tricolor, chefinho. Hablamos com os jogadores, compreende? Vencemos. E os jogadores foram comemorar com o senhor. Comigo, mas não temos... Muito abraço, muita comemoração. Ao contrário aí dos antes, que falava que os jogadores aí não gostavam do Osório. Estávamos sem zagueiro. E olha, e depois de um papo aí, viu, chefinho, do Pato com os jogadores aí no vestiário, e o Pato adiantou aí que não iria pra Europa, né? É, segundo dizem, né, o Pato no vestiário hoje antes do treino falou pros colegas de trabalho, não vou embora. Eu fico, né? Fico em todo lugar, hein? porque hoje é o último dia de janela, né, gente? Um monte de gente que poderia... Não, amanhã. Ah, é amanhã. Pra Inglaterra é amanhã. Preciso se informar, né? Pra Inglaterra é amanhã. E olha, e o mais engraçado é que pela primeira vez eu vi o Chimelo falando lá. É o Chimelo. Diz que o São Paulo não vai priorizar competições, chefinho. Né? São Paulo tá na Copa do Brasil, no Brasileirão. E que o São Paulo está realmente atrás de reforços, né? Sendo que pra Copa do Brasil não pode mais, né? Só pro Brasileirão, que é até o dia 15 de setembro que pode inscrever. Sim. E o São Paulo estaria realmente atrás de reforços aí, principalmente na zaga. Mas né? A Copa do Brasil você não pode inscrever com 48 horas de antecedência à fase que você tá? Libertadores. Não, mas a Copa do Brasil tinha também. Não, mas eu acho que era até essa fase, mano. Porque eu acho que o ideal, Motinha, seria você poder inscrever qualquer jogador, não com relação entre uma partida e outra. Por exemplo, começou agora aí as quartas de final. Mas de fase. Eu sou contrário. Tá certo? Aí começou contrário. A fase. A partir do momento que começa a quartas de final, você tem até 48 horas antes desse mata-mata aí, desse período aí do campeonato, para você inscrever alguém. Após, por exemplo, esse período, beleza, o time avançou, foi pra semi, você também até 48 horas antes do jogo poderia inscrever o atleta. Por que não? É uma idiotice isso aí sem tamanho. É uma cretinice. Bom, mas no sábado à noite o São Paulo fez um jogo nota 6,5. Foi legal a atuação do Ganso, fez uma boa partida também. Pra mim foi o melhor jogador de São Paulo, também o Michel Bastos fez uma boa partida. São Paulo não sofreu grandes sustos. Foi sensacional, não. Fez uma boa partida, partida segura, não dá pra dizer aí... Não houve grandes alterações na escalação, foi uma escalação convencional. O Carlinhos se foi no vestiário, aí no dia do jogo, uma tendinite impediu a escalação do Carlinhos, né? Que provavelmente se entrasse no jogo ia entrar como ponta direita, e quem entrou ali naquela região, ou meia direita, ou como ponta direita, foi o Michel Bastos. E aquilo que muita gente encara como invencionice, seria o Carlinhos atuando naquela posição, acabou não acontecendo. Quem jogou naquele setor foi o Michel Bastos, o que acarretou a escalação do Reinaldo, horroroso, atuando pela lateral esquerda, né? Que não tá improvisado, é a posição dele mesmo. É a posição dele. Mas, ruim mesmo. Não, mas é que ele sempre joga, e parece sempre que tá improvisado, né? A vitória é importante, porque não só você faz os 3 pontos, como traz a paz, né? Traz a paz. E o Ganso, pra mim, foi o mais importante. Lutou, combateu, roubou bolas. Ele foi pra cima do jogador da Ponte Preta. Há quem diga, olha, foi falta, né? Mas pra mim, primeiro foi falta do jogador da Ponte Preta, que atravessou a frente dele ali, querendo obstruir a passagem dele. Segundo lance, havia impedimento, mas muito difícil de marcar. Muito difícil de marcar. Aqueles lances que você só marca impedimento, só com auxílio de tecnologia, mandando voltar o lance, vendo na TV, complicado. Na hora que eu vi o lance, falei assim, gol, né? É muito rápido, não dá. É aquela coisa, tava com a chuteira na frente, né? Então não dá nem pra culpar o Bandeirinha. Agora, a vitória é merecida. A Ponte Preta foi um time muito fraco, não ameaçou São Paulo. Teve duas chances ali, mas o Renan Ribeiro também fez uma boa partida nesse sentido. Acho que o Joinville tá jogando mais com a Ponte Preta ultimamente. A Ponte Preta tem que abrir os olhos, hein? Vai disputarem lá. Louco. No final. Acho que não. O Pato também fez uma boa partida. Ou seja, o São Paulo fez uma partida correta. Uma partida correta. Certinha, agora vai pegar o Vasco. Espero que nenhuma mente brilhante venha aí, como no rival foi lá e falou, nossa, caiu do céu o adversário. Porque o Vasco, eu vou dizer um negócio, eu vi a partida do Vasco contra o Figueirense. Você fala assim, pô, azar de rebaixado. O Vasco teve as melhores chances do jogo. Todas. Não fez uma má partida. O Vasco teve chances cara a cara. O goleiro trabalhou pra caramba. Aquele Thales lá dominou uma bola na risca da pequena área e não quis chutar, velho. Que é aquilo? Esse Thales, ele perdeu no mínimo duas chances. Duas. Bizarras. O Nenê, esse jogador... Foi esse que perdeu também contra o São Paulo? Esse não, aquele lá foi Riascos. É impressionante a capacidade que os atacantes do Vasco, têm de perder gol. É, impressionante. Esse Nenê que veio, aquele que jogou uma vez... Está jogando bem. É bom jogador, hein? Ele botando a bola onde ele quer. Onde ele quer, tá? Aí você fala, Sombra, mas o Vasco é o adversário que todo mundo queria pegar. Sim. Talvez o Vasco, o Figueirense... É mais fraco. É. O Vasco é o segundo, né? Exato. Acho que é o... Os adversários que todo mundo queria pegar seriam... É perigoso, né? O que o Santos e o São Paulo pegaram. Prestem atenção. Ó, o Vasco... Vai botar tudo que ele pode na Copa do Brasil para tentar diminuir o vexame do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que é fato. Virtualmente já caiu, né? Acho que tá bem caminhado. Não foi ainda, mas... Domênico. Matematicamente não foi. É, morte cerebral. Pronto. Acabou. É. Falta desligar os aparelhos. Respira por aqui. Pode ter uma reação. O Vasco já tirou o visto pra Série B já. Essa história de dizer, olha, é o último colocado da Série A, o São Paulo quase foi eliminado pelo último da Série B. O São Paulo foi eliminado por Penapolense, Bragantino e Ponte Preta. Em tese é isso. Então, mas aí é por culpa do São Paulo também, né? Não, por culpa de quem enfrentou. Os caras fizeram gols. São Paulo jogou bem também, né? Não, tem que ficar esperto. Não, eu sei. Acontece, desgraça acontece. Tem que ficar esperto. O São Paulo tem time. E o São Paulo tem que fazer resultado aqui em casa. O primeiro jogo é aqui, então, o segundo vai decidir lá em São Paulo. São Paulo tem time pra ganhar, tem time pra matar, tudo bem. Agora, se entrar nessa de porque é o Vasco, capenga, vai ganhar, não. E fica esperto. Tem que jogar. Fica esperto aí, porque o tal do Nenê aí, eu não sei quanto esse Nenê veio ganhando, não. Mas vou te falar uma coisa, cara. Leva jeito, que esse Nenê podia estar jogando na meia do São Paulo também. Podia. Eu adoro esse jogador, Nenê. Você gosta, esse nome. Né? É. Você gosta? Ah. Joga bem, viu? É. Joga bem. Bate com as duas. Joga bem. Habilidoso. Não tô aqui. Habilidoso. Capo, né? Ele antes jogava mais como... Mais assim, como segundo atacante. Agora ele tá jogando mais na meia. Isso. Tá indo bem, viu? Bom, vamos ficar esperto aí, torcedor do Tricolor. E o assunto é que... Hoje um corintiano me mandou mensagem logo às 9 da manhã falando assim, estou dando F5 na internet a todo momento para saber se o Pato está sendo vendido. Corintiano ansioso. Um abraço aí para o Felipe, né, dando ansioso. Olha, parece que tudo encaminha para o Pato não ser vendido. Inclusive o Aidar teria falado que o Andrés pediu ajuda para o Kia, né, para vender o Pato. O que eu falei, o Júnior Bertolucci está lá um mês, aí eles fazem um negócio junto. E parece falei que... sexta aqui que não tinha nenhuma proposta. Autódromo de Benjamin. Até sexta-feira não tinha nenhuma proposta E parece que tudo se encaminha, né, Benja? Não sei, cara, mas pro Pato se tornar um grande prejuízo na vida do Corinthians, né? Porque se ele não vender agora, ele vai no fim do ano, ele tem que se apresentar, no começo de janeiro, tem que se apresentar no Corinthians. E em 6 meses o Pato depois pode assinar com qualquer clube e o Corinthians não ganha nada. Mas o Corinthians aí não tá pesando no cofre. Não! É só 400 mil. Entenda o que eu tô dizendo. Não é que o Corinthians... O que o Mano tá querendo dizer é que o Pato já foi pago. É. Já foi pago. Não é que o Corinthians ele tem uma dívida ativa aí. O Corinthians é um prejuízo. É um prejuízo, Mota, mas não tem uma dívida. Não tem uma dívida aí pra ser paga. Sim. O Corinthians ele estaria numa situação muito mais complicada se ele precisasse pagar a quantia que o Santos precisa pagar pelo Leandro Damião. O Corinthians hoje, por mais que tome uma pemba com relação ao Pato e acho que já pagou... No caso do Leandro Damião, assim, se a justiça assim definir, porque é uma liminar. Então, mas o Santos entrou com recurso, então vai ter uma decisão posterior. Possivelmente, já que houve um entendimento a favor do Leandro Damião, a tendência é que, numa esfera maior, tá certo, num outro julgamento, permaneça a decisão primária. Mas com relação ao Paulinho, com relação ao Pato, o Corinthians ele usou, Sombra, o recurso da venda do Paulinho para comprar o jogador. Tudo bem, o Corinthians ele torrou dinheiro? Torrou. Mas é igual quando você recebe o 13º, vai lá e gasta por conta. Mas você já usou aquele salário que você recebeu. Não é que você estendeu uma dívida e vai ter que pagar no final do vínculo do jogador. Claro, claro. O Corinthians ele ainda tem uma pemba para resolver, que é o caso do Elias. O Corinthians ele precisa pagar ainda mais duas parcelas de 1 milhão de euros aí pro Benfica. Aí sim é uma dívida que o Corinthians ainda tem. Mas, Pato, o que vier é lucro. Mano, o Corinthians tem risco de perder o Elias? Agora, não. Agora dá pra entender um negócio. Não dá pra entender um negócio. O Leandro Damião, que não joga bola há uns 8 anos, tem um propósito de 15 milhões de euros. O Pato, até jogando bem. Esse é empresário, né, Benja? Pô, mas olha quem tá negociando, olha quem tá lá pra vender o Pato, meu. Mas amigo, precisa ver de fato se existe o interesse do empresário do Pato. Porque recentemente os dois não brigaram. É empresário do Pato. Quem tá fazendo negócio não é empresário do Pato. Quem tá fazendo negócio é o Juliano Bertolucci, com o Kia. O Juliano Bertolucci na Inglaterra e o Kia vendem jogador agora, a torta e direito. Mas o Tottenham Mr. contratou Kia. Um atacante, não sei se é chinês ou coreano, na sexta-feira. Gastaram um caminhão de dinheiro. Em reais, 120 milhões de reais o Tottenham gastou. A informação que eu tinha na semana passada é que era o Manchester City, não era o Tottenham. Mas o Manchester City também contratou o De Bruyne. É, o Tintin, bom jogador. É. Da Bélgica. Então também não sei se agora. Eu escutei falar no United, também tinha interesse. É De Bruyne, fala ou é De Bruyne? De Bruyne. Acho que é De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Oh, é daquela música, não é? De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne now. De Bruyne. Red Hot Chili Peppers. Adoro essa música. Deve ter coelho atrás dessa moita. Já vamos continuar com as manchetes. Agora o Benjamin vai falar da Esser, Benjamin. É, Benjamin. Muito dinheiro. Ó, velho, você pegou a camisa do Tele hoje pra fazer o programa? Lembra do Tele? Ô, Benja, todo mundo tá pedindo gostado. O Grand Prix de Benjamin. Benjamin, vírgula. Dois passos. Narra aí, Galvão. Grande Benjamin! Ele vem segurando na ponta dos dedos, amigo. Coração. Passa, Benjamin, amigo. Parece um acasalamento de focas, velho. Mas é. Igualzinho ele. Foca nariguda. É só você perguntar pra ele. E aí, Benjamin? Em agosto, amigo, a hora é essa. A maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações e com o padrão que só a Esser tem. São preços imbatíveis. E a Esser ainda oferece um pacote de vantagens para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais, um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. É só acessar o site esser.com.br ou ligue na Esser 3066-0900 3066-0900 e confira as melhores ofertas. A hora é Esser em agosto, amigão. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Hor, pro Apalagio, pro Guilherme lá, grande corintiano, e toda a família Esser, Zumbinha. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando que hoje teremos o quiz Eliar. O primeiro ouvinte que acertar as respostas ganha uma bateria Eliar para o seu carro instalada. Não fique fora dessa partida, tá bom? Também quem ligar e disser as frases "só a nova linha Bozano me garante o barbear fenomenal" ganha um kit Bozano. Agora, o Domênico vai falar do Pão de Açúcar. É verdade, porque você sabe que tem novidade no Pão de Açúcar, né? Isso mesmo, a cerveja Amstel acaba de chegar ao Brasil e pode comemorar, hein? A famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio para ficar. Uma cerveja leve e muito refrescante, já conquistou todo mundo, hein? Aproveite para conferir hoje mesmo nas lojas Pão de Açúcar e também no pãodeaçúcar.com.br. Você já sabe, Amstel é no Pão de Açúcar, mas se beber, beba com moderação. Estádio 97, continuando as manchetes, no oferecimento de Eliar, muito além da partida, também do Grupo Esser, construindo com valor. Estádio 97 vai falar agora do porco. Ah, nós. Vocês. Palmeiras. Fala de nós, vocês, de nós, vovó. Vocês. Ai, que alegria. Apesar do aperto, resultado. Foi, né? É difícil, hein, Dudu? Depois do susto, aí conseguiu virar o jogo, né? Fala da alegria, da vitória. Vamos lá, fala de nós. Ganhou, pô, 3-2, virada. Não, virada, não foi virada nenhuma. Não foi virada. Não, olha, virada mas pelo jogo, do jeito que tava, foi virada. Não, assim, virada, pô. Não, tem virada nenhuma. Para que se troça. Que virada. Jogo. Parecia perrábora aquilo. O destaque foi o Gabriel Jesus, né? Fez muito sucesso aí. Tá jogando muito, velho. É. E você sabia, de uma notícia aqui que saiu hoje, que o aquela a agência do Ronaldo Fenômeno, a Nine. É verdade. Quer comprar a parte dos direitos do Gabriel. Vai falar, gordo, sai daqui. É verdade. Vovô. É verdade. É nóis. O que eu sei, Jojo, é que o vovô dono do patrocínio, também quer comprar, viu? Mas o Ronaldo, a agência do Ronaldo não compra direito de jogador, ela agencia a carreira. É, falou que ele quer pulverizar. Ah, mas se ele não pode nem comprar, a FIFA não permite. Não, oficialmente, não, ele vai querer cuidar da imagem. Então, foi o que eu falei. Ele gerir a carreira. Ele falou que quer comprar uma parte não, do... Não, ele quer gerenciar a carreira. Gerenciar uma coisa e comprar uma parte. Ronaldo não. Ah, então vamos fazer o mesmo que fizeram pra você, gerenciar a carreira? É, eu já gerenciei uma carreira também e não foi bem. Você não é agenciado também? Quero dizer ao senhor o seguinte. O Jobson também. Quero dizer, primeiro, com relação ao jogo, o que é o mais importante nesse momento é o jogo, esse marco todo, ele vai gerenciar, não vai... Eu quero que se dane, quero que o moleque jogue, quero que o moleque jogue bem, que se dane quem vai gerenciar, quem vai comprar parte dele, quero que se dane. Enquanto ele estiver fazendo gol no Palmeiras, velho, pra mim tá tudo ótimo. Você gostou da música da torcida, Glória, Glória, Aleluia? Ah, legal, bacana, toda musiquinha é legal, né? É bonitinho, né? Agora então eu tenho razão. Glória, glória, aleluia. É Gabriel Jesus. Não, é legal. Mas agora que é a música. Não canta. Glória, glória, aleluia. Com relação ao jogo, o Palmeiras começou o jogo realmente arrasador. Fez um gol logo de cara, um minuto, né? Golaço, hein? Golaço, e depois, logo depois fez o segundo, mas aí deu uma parada, como sempre acontece. Aí, né? Tomou um calor, velho. Então aí, mano, em dois minutos os caras empataram o jogo. O Highlander Marcelinho Paraíba. Cara, mas é incrível. Em dois minutos, menos de dois, talvez, os caras fizeram o primeiro e o segundo. Empatou muito rápido. Ah, mas o segundo ali foi um gol churrasco, hein, velho? Foi gol meio... O Ramos chutou, bateu no Zé Roberto. O João Predo. Ah, desculpa, o João Pedro bateu no Zé, né? E a bola sobrou. Foi azar também. Foi um pouco de falta de sorte ali, né? O primeiro eu achei que foi uma falha do Vitor, né? Errou lá a tomada de bola. Ele deu bote errado, né? É, deu bote errado e aí sobrou dois contra um, né? Aí não tinha jeito. Fizeram o gol. Agora não pode acontecer essas falhas na defesa, né? Não pode acontecer. E no segundo tempo o Palmeiras acabou vindo mais pro jogo, acabou ganhando o jogo, né? Não fez uma boa partida. Sei lá, nota 6,5 pro jogo. Obrigamento ganhar, né? Ganhar do Joinville. Mas quando não se joga tão bem, pelo menos tem que conseguir os três pontos. O importante é isso, acabou. Tinha que ganhar. O que valeu foi os três pontos, o que dá o Palmeiras hoje a quarta posição a estar no G4, isso, né? Isso é importante. Isso é legal. E claro, o Palmeiras tem que estar no G4. Claro que você quer que ganhe jogando bem. Mas quando não é possível, você tem que ganhar o jogo, cara. Agora, com relação ao jogo da Copa do Brasil, que é o Inter, engraçado, o Sombra me perguntou quem é que eu queria pegar, né? Eu falei, Sombra, eu só não gostaria de pegar... vocês pegarem a gravação, vocês vão ver. Eu só não gostaria de pegar o Inter, porque no meu ponto de vista, o Inter é um time que é um encardido pro Palmeiras. Mas aí, porque é bom agora. Olha, vovó, melhor não pegar. Aí vai lá e toma outro couro, quero ver tua cara. Aí, ué, vai perder, o que vai fazer? O onde, o segundo? Não, não sei. Acho que... É no Allianz, no Palmeiras. Não, o segundo jogo? Não sei. É o primeiro jogo no Inter e o segundo é do Palmeiras. É em casa. Isso aqui. Eu acho que é legal, né? E ó, vai ser 5 dias depois de um show e a grama vai estar amarela. Tem que fazer gol lá. Grama amarela. É, se o único problema for a cor da grama, tudo bem. O problema é tá aquele monte de buraco. Quem fez punta com a grama amarela. O lado do Palmeiras é o lado mais complicado, né? É. Palmeiras pega o Inter e depois o vencedor de Grêmio e Fluminense. É. Sim. Ou seja, o Grêmio. É, o São Paulo e o pega o Vasco. Fácil, que é, o Vasco e o Figueirense, que são os times teoricamente desses aí, os mais fracos. Teoricamente. Né, Sombra? Os mais fracos. Cara, do mesmo lado. Mas pode ter também, e o que eu acho que vai acontecer, ô Sombra, vai ter um Santos e São Paulo aí na semifinal, viu? Você acha? Ah, tudo indica, provavelmente, né? Provavelmente isso. Indica que fique lá, porque, olha, duvido que o Santos perca a classificação. Pra mim é Santos, São Paulo, Palmeiras e Grêmio. É? Ah, mas esse é o óbvio, e nunca é óbvio a Copa do Brasileiro. Concorda? Ah, você pode ser o Fluminense também. Tá bom, então vai dar. Tá bom, então vai dar Vasco, Figueirense. Vai dar Inter, Figueirense e Fluminense. Pronto. Mudei, tá bom? Ah, mas aí é o desóbvio. Tem que ter um equilibramento. Olha, eu não quero saber. Eu quero que o Palmeiras esteja entre os quatro. Dane-se os outros. Dane-se. É, se o Palmeiras passa, ele pega... Eu acho que do outro lado passa o Grêmio. Que é difícil. É mais copeiro que o Flu. E é difícil. Ah, não sei. Viu? Mas o Palmeiras com o Grêmio, ele leva um pouco mais de sorte. Cara, Fluminense também. O Ronaldinho Gaúcho tá jogando uma barbaridade, não sei não. Você tá maluco? Tô zoando. Fluminense, velho. É verdade saber, que viu? O técnico do Flu foi... Olha, eu não sei onde escalar ele. No banco. É opção ali na ponta do banco. Tá, ele falou que jogou bem. Vai, Jojo. Apesar da vaia da torcida, ele jogou bem. Ele pegou 33 segundos na bola. Quem? O Gaúcho? Gaúcho. Ele tocou 33 segundos na bola. O jogo inteiro? Foi o que eu li. Mas, velho, o Ronaldo Gaúcho também hoje é um ex-jogador em atividade, hein? É, os caras vendem, os caras puxam o saco do cara que estão passando pano. Mas... Ah, não, Ronaldinho, vale termos, a pena. Que vale em termos a pena. De marketing, foi um sucesso. Os jogos do Fluminense estão lotados. Ah, então, tô as vendo. As camisas número 10 vêm. Tô vendo, absurdo. Gente! Tô vendo. Vai nessa. Isso, outro dia eu ouvi uma reportagem. Eu não lembro qual. Não, bom, não veio ao caso onde, mas. É, sabe qual o jogador do Santos que mais vende camisa hoje? Sim, Giovanni. David Braz. David Braz, zagueiro. Curioso. É porque explica. Ele vai lá vender na loja. Vende camisa porque é a loja do Brasil. Vem pra cá, vem pra cá. Fala camisa da Sombra, família. Deixa eu só falar rapidinho. Fala, vó. Olha, aquele volante que veio lá do Joinville. Ah, o Thiago, né? É bom, hein? Do Joinville lá do parece ser bom. Também é um jogo, não dá pra falar. É América, Joinville não, é América. Olha, entrou bem, viu? Desarmou bem, gostei. E só um outro observamento, que a vó fez um levantamento, né? Ah. O Palmeiras, viu, Sombra? Em 90% dos jogos do brasileiro... Faz gol antes dos 20 minutos do primeiro tempo. É, a vovó tava falando comigo isso. Sabia disso? Não. A 90% do jogo. E 95% ou faz ou toma um. São estatísticas importantes. Não, são importantes. Mas ultimamente faz e logo toma. Porque, por isso que não ganha todos os jogos. Mas tá, pode pegar todos os jogos. Sempre faz no comecinho, né, João? Mas o Osório que tem uma estatística que o time logo que faz, toma. Você acha que ele não vai pensar isso contra o Palmeiras? Vai ver, olha. Não toma com 20 que eles fazem. Porque, porque é um relaxamento natural dos atletas. Fizeram o gol, desarmou, tomou. Como que é o relaxamento natural? É assim, fez 1-0 e falou, agora tá pra nós. Aí veio o outro e pum. Agora o... Aliás, mais uma estatística, o Sport de Recife, que eu tanto bati aqui com o senhor, 7 jogos sem ganhar um jogo. Ah, que nós falávamos, é que não ia chegar em lugar nenhum. Acho que nós tínhamos razão. Nós tínhamos um pouco de razão, né, Domingo? Calma, 7 jogos. Calma. E a Lusa foi assaltada no sábado. Roubaram. Quanto foi a Lusa? Perdemos de 1-0 com expulsão injusta, anulação de gol. Puta roubo contra a Portuguesa. Ô, GBF, para de roubar a Portuguesa, pelo amor de Deus. Quero dizer aos senhores... E já tá vendendo ingresso pro derby, viu, Dodô? 8 mil ingressos vendidos já. Ah, eu não fumo, não. Olha, e vejo aqui o Campeonato Brasileiro praticamente, Sombra. Eu sei que faltam alguns jogos, faltam bastante e tal. É. Mas aqui eu vejo já uma definição aqui, viu, mano? Quê? Eu não sei, acho que o Corinthians tá ficando bem na frente aí. 4 pontos é muita coisa. Na segunda rodada do Brasileiro. Eu vejo o Atlético Mineiro já se sustentando bem nessa segunda posição, porque já abre 4 também. Sim. E o Grêmio abre 4 para aquele escalão de times aqui. Que agora Palmeiras. É a São Silvestre, né, Domênico? É como se fosse a subida da Brigadeira. Então, o Poltergeist e o Simon Chimoio, velho. Então, mas o problema é o seguinte, a quarta vaga aí, a quarta vaga que tem na disputa, Palmeiras, São Paulo, Atlético do Paraná, Fluminense. Muita rodada. O Sport e o Santos podem chegar na briga? Só que pode virar G3, viu, Juju? Se alguém ganhar a Sul-Americana... Mas, vovó, mas... Não é isso, a vovó sabe. Então, mas Sul-Americana não, Copa do Brasil. Não, senhor. Vovó tá certa. Se o brasileiro ganhar a Copa do Brasil, Sul-Americana, o Atlético Paranaense, por exemplo. Esporte. O Esporte, então. E só tem time fraco. Mas depende. Mas o Esporte tá aqui embaixo, o Atlético Paranaense também não tá. Não, mas ele ganha a Sul-Americana. Mas ele ganha tá aqui embaixo, não abre vaga nenhuma. Domênico, o título da Sul-Americana dá uma vaga na Libertadores. Isso, aí se o brasileiro ganhar, eles tiram uma vaga do brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Que ela dá pré-Libertadores. Tá, aí fica só 3 aqui. Isso, aí fica G3. Isso. Você é uma pessoa mais atenta. Fica complicado, hein? Você é uma pessoa extremamente atenta. Gente. Obrigado. Por exemplo. Peraí, coral de manos. 1, 2 e já. Gente. Só um minuto. Só um minuto. Atenção, canal. Posso concluir? Posso concluir? Posso. Mano. Vamos lá. Se, por exemplo, dos que estão ali em cima e ainda disputando Copa do Brasil, Grêmio, Palmeiras e São Paulo, se um deles é campeão da Copa do Brasil, abre. Tem acesso direto a Libertadores da América. É verdade. Sim. Abre também uma quinta vaga. E o Sport também pela Sul-Americana, né? E o Sport também pela Sul-Americana. Mas o Sport tá em 8º, vó. É. Tá em 8º. E o Atlético Paraná também, então, mas, sexto. Ó, mas Grêmio em 3º, Palmeiras em 4º e São Paulo em 5º. Mas vamos falar de Grêmio e Palmeiras. Se um desses é campeão da Copa do Brasil... Abre espaço pro quinto colocado. Também. Né? Abre Sim. espaço pro quinto Bom, colocado. Mas que não. Tá difícil essa briga aí e vai ficar até o final. Solete periga. Beriga. É beriga. É isso aí. Estádio 97, da Energia 97 FM. Já vai falar do Corinthians, é lógico. Mas eu queria deixar aqui o recado. Atenção. Estão esgotadas as vagas, estão encerradas as inscrições para o torneio Energy Poker, tá bom? Então, encerradas as vagas para o torneio Energy Poker, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro no Max Sud Plaza. Então, parabéns a você que fez a sua inscrição para o torneio Energy Poker, o primeiro torneio Energy Poker com realização da Cassineira e promoção exclusiva da Energia 97. Nos vemos por lá, dias 19 e 20 de setembro, no Max Sud Plaza. Estádio 97. Scream for me, Corinthians! Ah, Corinthians, mano, vocês. Porra, foi mais tranquilo que eu pensava, hein, velho. O Corinthians já conseguiu... Não, lá. Sabe por que eu tô comemorando assim, Motinha? Por quê? De maneira bem tímida. É. Tô comemorando a permanência do Corinthians na Série A. Uhum. O Corinthians ele atingiu a marca de 46 pontos. Respeito. Não, mas antes de você começar a pensar em alguma outra coisa no Campeonato Brasileiro, é essencial que você atinja essa marca, certo? De 45, 46 pontos, pra permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Você é cínico. Não, mas é verdade. Eu, de maneira muito humilde aqui, Muito cínico. Tô comemorando esse feito, porque não é fácil. É um campeonato muito disputado, é um campeonato que tem grandes clubes. Mas é um bizarro, né? É muito cínico, né? Então, de maneira humilde, venho aqui comemorar a permanência do meu time na Série A. Mano, não existe corintiano humilde. Acho que existe. Não, porque vocês vomitaram aqui, né? Porque... Fala a verdade, né? Tá vendendo jogadores, BBB. Ele também, mas vocês também ironizaram, né? Só vê agora o bom elenco que você fala que tem. Só vê agora. Ouvi isso da boca do senhor, da do Sombra, do Portuga, do RG. Fala, veremos então o bom elenco. O Tite tá mostrando que com o trabalho... É possível sim, mesmo perdendo peças importantes, fazer um excelente campeonato brasileiro. Mas ainda resta muito campeonato. Então, legal, legal. O Corinthians já conseguiu aqui matematicamente a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E agora vamos para outros objetivos. Vamos lá, Motinha. Então, o Corinthians ganhou, né, mano? Sim, ganhou com propriedade, velho. É. Chapecoense também, né? Não, Chapecoense só tinha perdido um jogo. Mas a Chapecoense, se você não sabe, tem um dos melhores aproveitamentos em casa. A Chapecoense, Motinha, de 8 vitórias que eles têm no Campeonato Brasileiro, 7 foram em casa e eles só tinham perdido um jogo lá, que foi pro São Paulo. Então você não vem aqui desmerecer a campanha da Chapecoense, não. Mas ainda é a Chapecoense. Ainda é, mas é o que tá segurando os caras aqui numa zona intermediária do campeonato. Então, e o Corinthians venceu, só que o Corinthians teve algumas perdas aí, né, mano? O Elias foi embora pra seleção, né? Sim. E o Felipe, com o terceiro amarelo. O Wendel, né? Com o músculo posterior da coxa. Aí sentiu o músculo posterior da coxa. Já fisgado. É. E o Tite aí... Quem que ele vai colocar no lugar do Elias, mano? Olha, Motinha, ele pode improvisar o Ralf ali, colocar o Bruno Henrique pra fazer a função, tá certo? De segundo volante. Ele pode recuar um pouco o Renato Augusto, coisa que eu acho difícil ele fazer, mas eu, se fosse ele, eu entraria com o Ralf. Aí você coloca o Bruno Henrique pra fazer um pouco aquele volante de saída, como ele fazia na Portuguesa. Então... E o Corinthians aí liberou o Mendonça, né, mano? É, voltou pra Índia, né? Indiano. É. Que momento! Voltou, mano! Porra, mano, que negócio! Ele, inclusive, agradeceu nas redes sociais pela liberação do Corinthians. Ele não tá fazendo nada também, né, mano? Ele vai ter história pra contar, no banco, né, Motinha? Ele vai chegar pros netos e falar, eu joguei no Corinthians, pô, com a foto, porque não, mas é ele até participou algumas vezes aí, em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, ele participou sim. Mas é um jogador que começou bem. Até, inclusive, quando ele estreou, é um jogador muito rápido, ele teve alguns bons lances. Inclusive, contra o Palmeiras, ele marcou um golaço na semifinal do Paulista, ali, jogando na Arena. A torcida do Corinthians até criou uma certa expectativa, mas no decorrer, ele acabou não virando não, viu, Motinha? É. Mendonça deixou a desejar nas oportunidades que ele teve. É, e agora a vida que segue, né? O Corinthians liberou o jogador. Acho que também não teria nem por que ficar segurando o cara lá, né? A próxima rodada é bem... Corinthians... Oi, diga, mano. Não, mas o Corinthians, sombra, a sequência aí é preocupante. O Corinthians ele tem uma sequência aí que é difícil. O Corinthians ele pega o Fluminense, depois ele pega o Palmeiras e depois ele pega o Grêmio. Uma sequência de três jogos aí que é enjoado. O Grêmio é em São Paulo. O Grêmio é em São Paulo e o Fluminense também. Ajuda bem. O Palmeiras é jogando lá. É, são três jogos aí que eu acho que são chaves pro Corinthians, ô Motinha. É, são jogos que o Corinthians, se conseguir fazer 7 pontos, eu acho que tá bacana, tá legal. De 3? Não, dos próximos de 3 jogos. De 9 pontos. De 9, 7? O Corinthians conseguiu fazer. Ué, mas o Fluminense jogando aqui, o Corinthians ele tem que ganhar. O Palmeiras é fora, é um clássico. Se empatar, tudo bem, ok. É, e jogando com o Grêmio aqui, com todo o respeito aí ao Grêmio, mas o Corinthians jogando em casa, devolver, em casa. O Corinthians tem que devolver aquela derrota que teve em Porto Alegre. Se o Corinthians fizer 7 pontos, é campeão. Eu acho que vai ser campeão. Sabe por quê? O Galo, nas próximas 3 rodadas, teoricamente, só pega adversários bem mais frágeis. O que pode ser ruim também, né? Porque aí a obrigação é toda do Atlético. Tudo bem, mas... Quer dizer, então não tem coisa boa. Se pega os fracos, é ruim. Se pega os bons, é ruim. Então, sim. Tem que pegar quem? Mas aí é hora do filho chorar e a mãe não vê, velho. Ah, é. Então. O Atlético vai tropeçar, velho. Acho que passar bem por esses adversários. O Galo recebe nas três rodadas. Recebe em casa o Atlético Paranaense. Médio. Médio. Não, médio. O jogo Walter médio. Marca gol aí. Então, jogo de dificuldade média. Vou colocar aí o Walter Galo, no joguinho lá. Aí o Galo visita o Vasco. Ganha. É melhor visitar o Vasco do que visitar o Palmeiras, vocês concordam? Claro, lógico. O Galo ganha esse jogo. E aí o Galo... O Vasco já rebaixado. É. E o Galo recebe o Avaí. Ganha. O Corinthians recebe o Grêmio. É, então... É melhor receber o Avaí do que receber o Grêmio. Dá pra tirar diferença, teoricamente. Não, mas ó, aí você citou três jogos aí que o Atlético vai ter que encarar três matadores natos aí. Então... Você tem lá o Walter jogando pelo Atlético Paranaense. Vai ter lá o Riascos, que possivelmente vai fazer dois gols. Então é melhor os jogos do Corinthians, é isso? Eu acho. Eu acho. É verdade. Você é uma figura, velho. É um palhaço. Você é um fofarrão. Você é craque pra caramba. Vai, acabou as manchetes. Que mano, eu vou dizer. Peraí, analisa. Não é. Por exemplo, Corinthians e Fluminense. Fluminense tem obrigação de sair pro jogo também. O Fluminense tem ambições do campeonato. Você pega lá o Palmeiras, tem opções do campeonato, tem que sair pro jogo, tem que se expor. E o Atlético não tem. O Grêmio também, mas é que tá, Motinha. Quando você pega lá, o Atlético ele tem a obrigação, mas o time que vai jogar contra o Atlético não tem. Porque os caras vão falar, opa, vou segurar o Atlético aqui. Você pega o Atlético Paranaense, o Avaí, o Vartão, ó, o Vartão, velho, o Vartão lá na frente, lá o cara vai deitar o cabelo. O Riascos vai mostrar que ele vai ter uma boa fase e o Vasco pode ter uma reabilitação. E o terceiro adversário, que é o Avaí que você citou, aquele gamalho lá, o cara tá fazendo gol pra diabo, o mano, ele interpreta o gol pra diabo. É engraçado, como é que ele consegue, velho? Eu sou imparcial. É, tô extremamente imparcial. Mas, ô, Mota, os adversários que o Corinthians terá somam ao todo 33 pontos, mais 34 são 67, e aí mais o Grêmio, que tem 38. Então nós vamos pra 116... São 38, mais 34 do Palmeiras vão para 72. 72. 105 pontos somam os três adversários que o Palmeiras enfrenta. Que o Corinthians enfrenta. E o Galo? O Galo, os adversários somam 33. 33 do Atlético Paranaense. 13 do Vasco. É. 33, mais 13 do Vasco são 46. E o Avaí tem quanto? E 23. São 69. Pô, mano, quase o dobro. Mas, gente, analisa. 69, mano. Analisa com frieza. Já analisamos. Ó, você pega lá, vai, Sombra, o Corinthians. Ele vai pegar na próxima rodada o Fluminense. Vamos supor lá, o Corinthians tá jogando lá, beleza, 1-0, Wagner Love, tá? Aí você tem lá, pinta bolinha lá jogando no... O Atlético possivelmente vai jogar no Independência. E o Fluminense não briga barulho pro de bolinha. G4, né? Briga. Briga pro G4? Briga. É interesse dele ganhar pontos nesse jogo. Tem que buscar e tem que propor o jogo. Por isso que vai tomar gol. Por que propor o jogo? Porque vai ter que sair pra jogar, ué. Não, posso jogar retrancado? Posso jogar retrancado? O Fluminense não tá... Ainda mais em São Paulo, vai jogar retrancado. Vou te falar o porquê. Por quê? O Fluminense, ele tá em sétimo no Campeonato Brasileiro. E? Ficar jogando por empate essa altura do campeonato não é bom negócio. Daqui a pouco aí começa a desgarrar. Mas é que tá... Tem que se expor, bacana. Não, isso pra você. Não, eu tô vendo uma... Segundo você diz. É que eu analiso de maneira ampla. Pelo futebol. Ah, não gente! Não vejo como uma visão simples. Espera, deixa eu terminar. Segue o jogo, sem falar. É verdade. Antes de eu perder meu tempo falando de adversários aqui, porque você está expondo esse assunto, só estou tentando argumentar com você, eu quero terminar o papo Corinthians. O Corinthians, aí, com a postura que teve ontem diante do nosso querido Chapecoense. O Corinthians, Motinha, ele provou tudo que eu disse aqui a semana passada. A postura do Corinthians em campo ontem foi muito melhor, e é isso que a torcida do Corinthians espera quando o Corinthians vai jogar fora de casa, um time mais agressivo, um time que busca o jogo, um time que não desperdice pontos contra a Chapecoense. Respeitando o retrospecto da Chapecoense aí jogando em casa, que é muito bom, diga-se de passagem, os caras aí pelo tamanho que eles têm, pelo elenco humilde que eles têm... Mas é a Chapecoense, né? Não, mas tudo bem, tá fazendo um belo campeonato. Mas o Corinthians, mesmo sabendo de tudo isso, ele foi lá, buscou o jogo, conseguiu fazer dois gols aí. O primeiro aí praticamente foi um gol do Renato Augusto, apesar do Elias ter empurrado pro gol. A roubada de bola do Renato Augusto, aí o contra-ataque que ele puxou e o passe que ele deu pro Elias. 80% daquele gol, pra mim, foi do Renato Augusto. Não foi roubada de bola, você sabe que foi um passe errado do jogador bem, ele, Carlos, ele tava no lugar certo, na hora certa, e roubou a bola do cara. Uma rouba, não foi roubada, foi... Lógico que foi. Não foi. O cara errou o passe, ele interceptou porque tava no lugar certo e na hora certa. Peraí, errar passe é uma coisa, tomar bola é outra. O Wagner Love, que tá voltando, tá certo? A lembrar aquele jogador que ele foi no Palmeiras em 2009, foi 2009? 2004. Ah, 2009 foi agora, porra. Não, mas 2009 ele, não, ele voltou. Ah, mas na volta? A primeira pra aprender é 2004. Não, mas, 2000, no Palmeiras, 2003. Não, mas no Palmeiras ele tava bem. No Palmeiras, 2003, jogou a Série B. Série B. Então, ele tá relembrando aquele jogador que ele foi no Palmeiras. Então, Wagner Love, eu espero que ele continue nessa toada aí, porque o Corinthians precisa dele, aí precisa de um homem referência ali na frente. E é aquilo lá, velho. O Corinthians mostrou que priorizou sim o Campeonato Brasileiro. Doa quem doer. E fez justo. Bom, agora tem que ganhar o título. Praticamente quis dizer que o Santos não joga nada. Não, né, pelo contrário. O Santos, inclusive, na minha opinião, será o campeão da Copa do Brasil. Pela bola que tá jogando. Ah, isso merece. Boa. O Corinthians foi legal e abriu mão. Pode ser, joga bem. Não é que abriu mão, Montinha, mas não fez questão de ganhar. É brincadeira. Para, isso, mano. Para. É brincadeira. Eu nem queria, tá? Nem queria. Eu falei, eu nem quero. Ô, mano, a Libertadores também vocês não quiseram ganhar, né? Narigudo. Não. Narigudo, vamos falar da BV Financeira, senhor Narigudo. O Corinthians vai ganhar Libertadores quando o adversário no final do ano for o Barcelona. Temos que ir lá vingar o Santos. E olha aí, pensou o Corinthians ganhar do Barcelona, esse velho? Ano era a Barcelona. A cara de tacho da RG? Esse ano era Barcelona. Esse ano era Barcelona. É engraçado. Porque a decisão da Champions aí foi antes. Então não vai nunca, pô. Eliminação. Então fica esperando aí. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro? A sua moto? Ou seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein, amigão? Sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3337888, 3337888. E com a BV, você sempre pode mais, BV. Bons negócios pra você, Chuck. É isso mesmo, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Ô, Sombra, é só um pitaco. Peraí, abaixa a cabeça, depois o pitaco. Olha o avião passando, vá. Olha o avião. Esse é o avião que te leva para ver U2 em Barcelona, anotou? Confira no nosso site, promoção lá. Vai lá, 97fm.com.br, visite a página de promoções e clique. Leia o regulamento da promoção Avião do Estádio 97. Fala, Juninho! É só um pitaco, é a desgraça. Joguei no Vasco muito tempo, pra quem não sabe. Sim, jogou. Exatamente. E se a desgraça já não era pequena, o Vasco vai anunciar daqui a pouco a contratação, adivinha de quem? Na Tweedy. Não, antes fosse. Não, quem? Quem se livraria, com certeza. Já jogou no Vasco? Não jogou no Vasco. Quem? Vocês não vão nem lembrar desse rapaz. O Leandrão? Leandrão, atacante. Do Brasil de Pelotas. Artilheiro da Série C. Quer dizer, isso é bom, eu acho que é o projeto 2017 da Série C, eu acho. O Leandrão não jogou uma vez no Botafogo? É esse mesmo. Olha que coisa. E né, se tivesse eu pra bater falta pra ele? Nossa, rapaz. É o projeto Série C do Vasco 2017. Não, acho que o Juninho tá certo. Já estão pensando na Série B. É triste, vem. Já estão pensando na Série B do ano que vem. Vai fazer o quê? Também não tem ninguém. Ó, daqui a pouco o São Paulo também vai trazer uns reforços aí. Você vai ver a Série B, C, D. Ah, mas pra pagar. O São Paulo não trouxe um zagueiro da. Aliás, vou fazer uma coisa. Trouxe um zagueiro da Série D, que não é nenhum primor. Mas também não é pior do que Edson Silva. Também não joga menos do que o Lucão. Entendeu? Mesmo nível. Estádio 97 trazendo agora. Três ouvintes na sequência. É momento sem parar. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Alô? Alô? Quem fala? É o André. André do que, André? André da Silva Oliveira. E aí, Dodô, beleza? Beleza. Yeah. É, quantos anos você tem, velho? Tenho 2.5. RG 2.5 hoje. Hoje, RG. Novela nova começando, RG. Acabou aquela novela. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo lá com o comendador. A regra, regra do jogo é o seguinte. Se é Oliveira, não tem jeito. É azeitona pra todo lado. Salvou a hora, mas não foi legal. Não, você gosta, e ridículo aí. Vai atrás dele. Viu? Ridículo. Quando eles aí, eu tô vendo aí, quando isso foi notificado aí, quando eles vai ser processado por aquele Silvio de Abreu lá. Da novela? É. Por quê? O diretor lá, o Corinthians, tá reeditando a próxima vítima, velho. Sem autorização do autor, velho. Ah, vai. Nossa, se a coisa tá jogando. Você não aprende mesmo. É. Eu acho que o Corinthians tá reeditando é cambalacho. A Copa do Brasil não serviu de exemplo, velho. Por quê? Por quê? Quem que é o autor não de cambalacho, aprende, Portuga? O cantor eu não lembro. Eu tava... Autor eu não sei. Autor de cambalacho. Autor de cambalacho Corinthians. É esse aí, o autor. Vocês, ó. Alô, viu? Ô, e velho aí, qual que é o bairro? Alô. Vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí. É Parque Santana. só não inventar nome. Qual que é o bairro, amigo? Parque Santana. O Parque Santana que eu conheço, tem vários, mas o que eu conheço é lá em Mogi. E tem um na Zona Norte e tem um em Mogi das Cruzes. Tem dois. Errou os dois. Não errei. Você conseguiu, velho. Dá 20 lugares, não acertou nenhum. Santana do Parnaíba tem. Mogi das Cruzes tem. Santana do Parnaíba. Viu? Caraca, velho. É Santana de Paraíba, existe, Domênico? Santana de Paraíba? Existe. Não, tem o Vale do Paraíba, né? O Vale do Paraíba é dia 20 que Santana cai. Santana de Parnaíba. É dia 20 que cai. Santana de Parnaíba. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Deixa chupar hoje, Santa Isabel. Alphaville. Santa Isabel fica no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba é verdade. Vale do Marcelinho Paraíba. Vai se ferrar todo mundo, vai. Ô, velho, e o time? É, Flamengo. Flamengo. Chupa, o Vasco passou em você, chupa. É, amigo. Ó, velho, eu já vi cara apanhar de toalha molhada, apanhar de chinelo, apanhar do lanterna, só vocês, velho. Juro por Deus, apanhar do Vasco. Mas aí foi o mata-mata, né, velho? Ah, mas quem morreu foi o Flamengo. Sorte. O Flamengo nos três últimos confrontos que teve com o Vasco, aí o Flamengo não deu sorte. Ah, tá. O que aconteceu com o Flamengo na Copa do Brasil, amigo? Cara, eu não sei, o Flamengo... mano, ele entrou no jogo do Vasco ali de pancadaria e o jogo foi feio, não quiseram jogar futebol, essa foi a verdade, né? O Flamengo joga melhor sem o Guerreiro ou não? É, por incrível que pareça, os dois jogos que jogaram sem o Guerreiro aí ganharam, né? Ontem mesmo. O amor acabou, hein? Mas peraí, amigão, o Guerreiro joga muito. Tá não, bom, o Guerreiro é fora de série, né? Como o Mano costuma dizer aí, é um dos melhores centroavantes do mundo, né? É. Pô, mas fala com o Benja aí, nosso flamenguista aqui. Pô, baita, cara é monstro. Mas que baita vitória do Flamengo. Quem que é o nosso flamenguista? O Benja. Não adianta ele falar. Ah, cara. Não. Você percebeu que você tem torcida? É, Flamengo e VAR. Nossa, tava vendo, o Corinthians tava nem... Deu. Se borrou pro jogo do Corinthians. Agora, do Flamengo e Vasco, tava ali, minuto a minuto, narrando. Fala aí com o Benja, flamenguista. Mas olha, o jogo do Flamengo ele é o mais assistido, né, Mota? É... Porque o Flamengo é uma torcida e tem muito antes também, né, cara? Que gosta de assistir. Porra, até você, né? Muito antes. É o meu discurso. É o discurso RJ do Mano. Ah, SB ou RJ? Você e Portuga mesmo, acho que não perde nenhum, né? Não, eu não assisto jogo do Flamengo, não. É só quando. Não, não assisto não, cara. Mas, ô, amigão, o que sobrou pro Flamengo agora aí foi o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, ele tá com 29 pontos aí e então tá 5 pontos nada. No G4. Não sobrou nada, não. Então não sobrou nada. O que sobrou, não caiu. O que sobrou é tentar montar, acertar o time pro ano que vem. Não, é, por exemplo, o Flamengo... Não sobrou nada, mano. Não, até outro dia o RG acreditava que o Santos poderia entrar no G4. O Flamengo tá um ponto atrás do Santos, gente. O Flamengo, mano, ele tá 5 pontos do G4. E cambalacha de Silvio de Abreu, tá, Sombra? Obrigado. O Flamengo, já mostrou em várias oportunidades aí que não deve ser subestimado. Não tem uma grande equipe, tudo bem, mas quando arranca e a torcida começa a ajudar aí, o time começa a ir pra frente e sempre alcança algumas coisas, né? Mas você acredita nesse milagre aí, amigão? Você acha que o Flamengo ainda possa buscar o G4? Eu acredito. Eu acredito porque... A chegada do Oswaldo agora, querendo ou não, melhorou um pouco o time. Ontem o Flamengo jogou bem postado, jogo difícil contra o Sport lá fora. Tirou a invencibilidade de 30 jogos do Sport. Então acho que pode chegar assim, tanto o Flamengo quanto o Santos. Estão crescendo agora no campeonato e alguns times aí que estavam no G4, tipo São Paulo, Palmeiras, que poderiam ter mais pontos, não conseguiram abrir vantagem. Uhum. Então acho que Flamengo e Santos, no momento, vão crescer muito no campeonato. Acho que no final vão estar brigando entre o G4. André Flamenguista? Oi. Talvez seja interessante para vocês aí. A próxima rodada, alguns times que estão logo acima, por exemplo, Grêmio com 38 pontos, Palmeiras com 34, São Paulo com 34, Atlético Paranaense com 33, Fluminense com 33, deixa eu ver que mais aqui, tô falando pela sequência, hein? Sport Recife com 31, todos esses jogarão fora. Então, e o Flamengo pega, no caso, o Avaí, né? Todos esses jogaram fora. E o Flamengo recebe o Avaí em casa. Tudo bem, isso. O Flamengo tem 29, mas até o Sport, que tem 31. Então, olha, Sport com 31, Fluminense com 33, Atlético 33, São Paulo com 34, Palmeiras com 34 e Grêmio com 38, todos jogarão fora de casa. O Flamengo recebe o Avaí em casa e o Santos recebe o Chapecoense em casa. Isso. Então, para Santos e Flamengo, pode ser muito interessante, porque, estatisticamente, é normal que aqueles que jogam fora de casa tenham um desempenho pior do que jogando em casa. Então, pode acontecer, por exemplo, o Palmeiras, ele vai jogar fora contra o Goiás. O São Paulo joga fora contra o Joinville. Aí, Palmeiras e Goiás dá um medo, viu? É jogo encrencado pro São Paulo, Joinville. Joinville. Fora. Mas o Palmeiras pega o Goiás. Deixa eu ver quem mais aqui, olha. Os enfrentamentos aqui, olha. O Figueirense recebe o Grêmio. Então o Grêmio vai jogar fora contra o Figueirense. O Fluminense enfrenta o Corinthians. O Atlético Paranaense vai jogar contra o Galo. Então, é claro, um ou mais aqui, dois ou três... Vai ficar pelo caminho. Vai perder, vai empatar, vai perder ponto. O Sport pega quem? Isso, eu acho quem? Que... O Sport joga fora contra o Coritiba. Não ganha há 7 jogos e continua lá em cima. Vai ficar 8. O Coritiba fora. Nessas 3 próximas rodadas... O Sport ganha esse. Você acha? É isso que eu ia falar. O Sport ganha esse jogo. De acordo com... um 0-0 bom com o Grêmio. De acordo com Data Sombra, o Sport ganha esse jogo. Eu acho que empata. Aí. Eu acho um jogo difícil pro Sport. O Coritiba tá se montando de novo. E diga vai aí, tentar. André. Nas 3 próximas rodadas, acho que o Flamengo vai mostrar o que vai ser o restante do ano. Olha, Flamengo... Pega o Avaí, não é em casa, né? Que o jogo não vai ser no Maracanã, vai ser lá em Natal. Vender o jogo pra lá. Ah, mas só vai ter flamenguista. Porque os melhores resultados do Flamengo esse ano foram fora do Maracanã. É. Aí depois tem Fla-Flu. Fla-Flu, um jogo difícil, mas é clássico, né? Acho que pode ser que o Flamengo ganhe. E depois tem Cruzeiro. O Cruzeiro no Maracanã. O Cruzeiro caindo das pernas do jeito que tá. Acho que dá pra conseguir os 3 bons resultados aí. O Cruzeiro já era. E quem sabe... mas com o técnico novo, tudo pode... Mas o Cruzeiro não tem time pra cair. Se chegar a ganhar esses 3 jogos, de Guto Ferreira no G4. Mas Cruzeiro não cai. Cruzeiro não vai fazer frente pro Flamengo. Cruzeiro não cai. Não cai. Não tem time pra isso. Não, mudando o técnico, não tem time pra cair, João. Não cai porque não tem time. Também acho que não cai, hein? Porque vai melhorar. Chegaram no novo técnico, queira ou não, dá uma impulsionada e eles têm jogadores. Se for o Gilson Kleina. Não, aí é ruim demais. Quantas vezes o Palmeiras caiu sem ter time pra cair? Eu sei, João. Uma só. O Cruzeiro não tem. Só 2002. Tem só? Não, Sombra, tem time pior. 2012 era ruim. Tem time pior do que o Cruzeiro. Olha, o Cruzeiro nessa condição, Sombra, é igual o gordo desequilibrado. Vai cair, vai dar problema. A chance de cair é grande, velho. Olha, o Cruzeiro tem a mesma pontuação, cara, que o Goiás. A mesma que o Curitiba. Não sei não, O momento do Cruzeiro é péssimo. Olha, o único treinador que poderia vir e salvar o Cruzeiro, de fato, eu acho que se ele chegasse, ele mudaria o time aí da água pro vinho. Assim como o Dorival fez com o Santos, é o Cuca. Eu acho que é o único cara. Porque qualquer outro treinador que o Cruzeiro contrate, mas não acho, viu, Henrique? Eu acho que qualquer treinador que o Cruzeiro traga agora vai ser uma incógnita do tamanho do mundo. O único que viria para solucionar mesmo esse problema do rebaixamento, ou talvez um possível rebaixamento, seria o Cuca. Mas, mano, tem muita rodada. O time vai entrar no prumo, o Cruzeiro não cai. Se tivesse faltando 5 rodadas, eu vou falar, puta, cuidado. Mas tem muita rodada, o time do Cruzeiro não cai. Acho que não cai também. Não cai, eu também acho que não cai. Olha, mas não dá pra passar. A Ponte Preta é capaz de cair, o Cruzeiro sintomas fica. De time que vai cair. Não tem time pra cair. Observações de time que vai cair, olha. Não tem time pra cair. Faltam muitos jogos. Faltam muitos jogos. É verdade. Não, mano, é verdade. Mas se você parar pra analisar, assombrar o Vasco, pelo time que o Vasco tem, você acha que era pro Vasco estar na última colocação do Campeonato Brasileiro? Não, do Vasco não era. Ruim, aí que tá. E tá. Mas o Vasco é ruim contra o Vasco. Não dá pra ficar com esse tipo de argumento. Mano, o Vasco, esse time foi montado durante o campeonato. Não, mas não foi. Grande parte desse time do Vasco é a base campeã carioca. Gente. Não, o Nenê, o Herrera, chegar agora. São poucos jogadores. Nossa, pega a base. A base foi do time campeão carioca. É isso aí. Era ruim. André, obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar. Valeu! Valeu, Sombra. Queria mandar um abraço pra toda a nação rubro-negra e um abraço pra vocês. Tá animado, hein, menina? Dá parabéns pro Benjamin, porque gosto de assistir os programas dele na TV. Ele é um dos poucos caras que a gente vê na TV hoje realmente imparciais. Muito obrigado, Adão. De verdade mesmo, cara. E queria dar um toque pro mano. Aqui na rádio tudo bem, é uma rádio de torcedor, mas lá na TV, cara, seja um pouco imparcial. Mas ô, amigo, quem tem que ser imparcial é juiz de direito, velho. É isso aí, mano. Ó, velho. Não, mano, aqui no programa. É que o Benjamin gosta de fazer médico. Não, mas eu sou imparcial, tanto aqui no programa quanto na Fox, velho. Eu sou imparcial aqui e lá. Não, lá na Fox você não é, cara. Eu sou sim, aqui e lá. Não é, não. Aqui e lá. Mas é de verdade mesmo, cara. É, as torcidas do Benji agora de puxar saco, né? Estão tomando raiva de você, cara. Não, mas eu não ligo. Você é um cara. Você é um cara inteligente e tem tudo pra dar certo aí na TV, tem grande jornalista e. Fala o seu time e pronto. Deveria ser um pouco mais imparcial na TV. Não, mas eu sou na rádio e na TV, velho. É que você precisa me olhar com os olhos. Na rádio não é. Na TV também não. Mas valeu pela audiência, amigo. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Valeu. Obrigado, gostosa. Boa noite aí. Valeu. Valeu. Essa sequência sem parar, três ouvintes. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Deixa cacete, Zé Rico, velho. Deixa o cara. Conversa. Cobrar. De madeira, alô. Alô. É brincadeira, velho. Consegui de novo, que beleza. Que beleza. Quem tá falando? Estou um pouco desanimado. Quem é? Tô até trocando o fone aqui que eu tô vendo vocês ao vivo. Ah, é? Quem tá falando? Conheço, já ficamos juntos. Você conhece? Junto? É o Marcos Juncal. Quantos anos você tem, Marcos? Quantos anos você tem? Ih, 5.9. RG 5.9, RG. Marcos Juncal. Juncal. Juncal tudo aí. Vamos sensacional. Eu lembrei de uma coisa. Eu tô separando da minha mulher. Sabe por quê? Porque ela pegou eu num caso extra com o Juncal. Entendi. Ela pegou eu com a vizinha também. Você precisa de conselhos aí, fala com o RG. Você já pegou a vizinha? Não. Ah, duvido. Você era Araraquara e São José dos Campos, não comeu a vizinha. Ô, Marcão, bola bem pra caramba, meu. Quem? Não, eu. Bolas ideias, meu. Marcão. Fala aí, Marcão. Tá bom, velho, qual que é o bairro que você mora aí? Eu tô no centro, 7 de abril. Aí, tá vendo? Você trabalha aí. Eu trabalhei perto, eu trabalhei na Rua Marconi. Você trabalhou na 7 de abril, da outra vez. Rua Marconi. Ele só sai daí às 5 da manhã. Mas é travessa travessa da 7 de abril. Um abraço pros meus amigos da Marconi lá. Fazia a ponta na 24 de maio. Eu também. A Marconi é uma favela lá perto de casa. Então, a meus amigos de lá, um abraço a todos. Fazia a ponta também. Da hora, mano, comunidade. Tá bom, irmão. Abraço X9, Mocidade Alegre, que eu tive essa semana. E o time aí, brother? Show. Mano, liga o motor da carreta. Vamos atropelar. Que carreta? Qual time? Que carreta? É. Aquela preta, bonita. Qual time? Maravilhosa. Que está atropelando todo mundo no campeonato. Qual é o time? Coringão, pô. Ah, Coringão. Se assustou, tá, nossa senhora. Não vou ficar passando recibo aí pra aqueles comédia pagar pau, né, mano? Brincalhão também. Ô, amigão. Ô, amigão. Diga. Diante da postura do time do Corinthians ontem, eu acho que ficou claro, acho que ficou evidente pra todo mundo aí. Evidente. Que o Corinthians, ele abdicou da Copa do Brasil. Muito bem. Você acha que fez bem? Você acha que fez bem mesmo? Pra que forçar? Estamos tranquilos, vamos ganhar brasileiro. Vamos correr atrás de dinheiro. Tranquilo. Deixa os caras se matando, aí no fim vai dar Figueirense campeão da Copa do Brasil. Você acha mesmo? O Figueira? Se Deus quiser, vai ser muito engraçado. Ou o Vasco. Não, o Vasco não ganha, velho. É, o Palmeiras foi campeão, ele foi rebaixado no mesmo ano e foi campeão da Copa do Brasil. Se o Vasco fizer... Então, é, mas só uma coisa, hein? Copa do Brasil aquele ano não tinha times mais fáceis, né? É, não tinha os times que disputaram a Libertadores. Não, o Palmeiras ganhou tirando o Grêmio no semifinal, tá então era um time difícil. Tirou o Paranaense. Final do Curitiba, né? Tirou o Paraná, Paranaense. Mas, ô, amigo, eu respeito aí seu ponto de vista aí com relação a priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que um time do tamanho do Corinthians aí poderia jogar sim, em paralelo aí à Copa do Brasil. É, mas a fase não é tão boa assim. A gente não tem um elenco para competir nas duas. Não, vamos escolher uma e vamos ganhar o que dá para ganhar. Não, mas até poderia jogar limpo e falar, gente, negócio é o seguinte, o foco é o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, vamos entrar com o time misto. Mas fala isso, expõe. Mas se fala isso, a Gaviões vai lá fazer protesto. Não, não acho, a camisa 12, camisa 13, 15, 16, todo mundo vai lá chiar. Ah, não acho não, cara. Fica na miúda. Ganha o brasileiro, todo mundo fica feliz e pronto. Mas, ô amigo, falando agora do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que sobrou pro Corinthians... O Atlético Mineiro tá na bota, hein, meu? Achei que o Atlético ia empatar com o Fluminense, aí o Corinthians ia abrir 6 pontos de vantagem, mas o Atlético conseguiu a vitória lá jogando no Maracanã aí. O Atlético Mineiro pode ser o time aí que vai fazer frente pro Coringão na disputa pelo título. Galo maravilhoso. Se aquela bola que bateu na trave aos 49 minutos entra, acabava o campeonato ontem. Ah, se não conta, velho. Não, mas o ouvinte tem razão. Trave é erro, né, Ciro? Se acontece o empate aí do Atlético com o Fluminense ontem, o Corinthians abriria aí pro segundo colocado a vantagem de 6 pontos. Sim, 6 pontos aí numa virada de turno já é uma vantagem, pô, enorme. Você vê, às vezes, uns 6 pontos numa reta final. Ô, mano, uma reta final ali, faltando aí 5, 6 rodadas pra terminar o campeonato, pode haver essa vantagem. Mas agora, na virada de turno, do primeiro pro segundo, acontecer uma vantagem de 6 pontos, ia ficar um negócio difícil pra Falando sério, é o seguinte, se eu fosse o torcedor do Atlético, hoje que eu não sou, vou dizer o seguinte, se o Atlético tem alguma chance ainda no campeonato... É esses 3 próximos jogos que o Corinthians tem. São difíceis. E o Galo tem jogos mais fáceis, como o Sombra falou. Se tiver que diminuir essa diferença de 4 pontos... Por Parmeira eles perdem, viu, Galinho? É agora. 2-1 Parmeira, Domingo. Tem que tentar pegar agora, eu acho. Ô, velho, volta pro swing lá e procura o macho. Ah, não. Juiz! É isso mesmo. Ô, juiz! Ô, amigão. Diga. É, o Corinthians nas 3 próximas partidas aí, o Corinthians ele vai ter adversários. Chupa, Domingo. O Corinthians ele vai ter adversários difíceis. O Corinthians ele vai ver pro swing. Mas ela curte. Ela gosta. Amigão, o Corinthians ele vai pegar 3 adversários difíceis aqui. Ele pega o Fluminense jogando em São Paulo. Sai pra jogar contra o Palmeiras aí no Campo do Porco. E depois o Corinthians recebe o Grêmio novamente aqui. Desses 3 próximos jogos aí, o Corinthians tem uma somatória total de 9 pontos. Você acha que o Coringão consegue quantos pontos aí nesses 3 próximos? Eu acho que consegue 9. 9? Claro. Ganha as 3, você acha? O Fluminense está morto. Vai vir com o Ronaldinho com uma perna só. Sim. Palmeiras lá é freguês. Já ganhamos de 1-0. Vai ser goleada. 1-0 de novo. Sim. Qual é o próximo? Grêmio. O Corinthians ele pega aí na sequência Grêmio, aí. Fluminense, Palmeiras e Grêmio. De atravessado com aqueles 2 gols que eles fizeram em 5 minutos. Nós vamos buscar os caras. Só de raiva. Não, mas eu acho que tem uma grande chance, sim. Tem, claro que tem. Mas aí, acho que 9 pontos vai ser difícil o Corinthians fazer, hein? Não vai, não. Você vai ver que vai ver. E o engasgo do Galo vai ser de 2 partidas. Galo engasgado. Tá bom, faz a conta. 4 pontos. Com mais 6, dá 10. Nós vamos abrir mais 10 deles. Com 4, são 14. Um abraço. E claro que você tá contando que vocês vão ganhar também do Galo em Belo Horizonte, né? Não, isso é pra depois. Ó lá, velho. Isso é pra depois. Mas todos foram feitos na mesma forma. São todos da mesma forma. Calma. Forma do fanfarrão, cara. Advogados em próprio favor. É, causa própria. Nós podemos empatar com o Galo lá, tranquilo. 0-0, 1-1, tranquilo. Amarra os caras. Vamos ver, né? Vocês gostaram, né? É isso aí. Vamos ver. Ó, amigão, o Mendoza também foi emprestado pro futebol indiano. Para a falta. Boa viagem. Não vai fazer falta nenhuma. Nossa, voltou? Foi embora? Foi. Não agradou? Foi pra lá. Não, mas se bem que esses caras que vêm da Índia, eles voltam, o Elano, o Mendonça, todos eles já têm um contrato pra voltar. Já. O Elano falou que se arrependeu. Saudade do Elano. Arrependimento. Você por também... falar em arrependimento, são só um parênteses aí no que o Mota falou. Essa história do Elano? É, não, não, não é com relação ao Elano, não. Mas aconteceu uma cena inusitada aí. E vocês se recordam aí no intervalo do Flamengo e Vasco pela Copa do Brasil, aí que o Sheik saiu falando que o árbitro era uma merda. Falei mesmo, porra. Deu pedir aí. O Sheik, Sombra, ele ligou pro árbitro no final de semana pra pedir desculpa. Mas já mandaram a súmula? Não, mas mas é que tá. A súmula não consta. A súmula não consta. Não consta. As ofensas, mas ele vai ser indiciado pela STJD pelas imagens. Mas o Sheik falou que, independentemente aí do julgamento, ele falou que ele fez isso aí porque ele se arrependeu. Ele falou que pede desculpas em nome dele e da família dele. Pro árbitro e pra família do árbitro. Porque ele disse que ele expôs o árbitro em uma situação que não precisava. Ele acabou pensando. Pra isso serve o Yom Kippur, o dia do perdão. Ele falou que acabou exagerando, ele falou que acabou dando aquela declaração aí de cabeça quente. Nunca é feio pro homem fazer isso. Ele pediu desculpas até, inclusive, pro repórter da Globo. Ele falou, pô, acabei pegando pesado. O menino veio pra me entrevistar, acabei falando tudo aquilo. E vocês estão acreditando em tudo isso? Mano, acredito, tá, pediu desculpa. Tem que acreditar nos outros, pô. Acredito. Antes tarde do que nunca. O cara foi homem de pedir desculpa. Fez merda. Tá de brincadeira. Achei que é macaco velho. Macaco velho é a dele, ele não é macaco. Eu chamei o juiz pra ir numa micareta, tudo, pô. Tá tentando amenizar. Isso, tá querendo desvirtuar. Desculpa, tá de parabéns. Ô, Marcão. Você é daqueles que ficou o fim de semana inteiro lá acompanhando na internet, ligando em rádio pra saber aí se orando lá pro Pato ser vendido pra ferrar o São Paulo ou não? Sem dúvida, sendo 60 maços de vela. É que eu pus fogo no prédio. É. Mas não deu certo, né? Infelizmente. É. Mas vocês vão ficar pagando o salário dele até o fim do ano. Metade só. Não, só metade, o resto são vocês que pagam. É. Tá bom, mas metade é de vocês. O Corinthians não é dinheiro de pinga, velho. Vocês continuam pagando. O Corinthians é dinheiro de pinga, velho. Eu vi o atraso, oito meses. Oito meses atrasado. Ele acabou de postar foto aqui no Instagram com o uniforme de São Paulo. Que este dia seja nosso destino, amar, viver e começar cada dia juntos. Tá juntos certo. Somos mais fortes. Ai, que bonita! Ai, que bonita! Olha! É, a pata das nossas. Eu tinha a Fiorella, tava lá, sabe? Tem mais do que torcer, tá certo. Ô, Corococó, fica na sua aí, ô. Peraí, eu trocaria o Sheik pelo Pato. De volta. Mas você gosta do selinho, então, né? Então pede pro Sheik voltar. É um cara que dá sangue, é um cara que dá outras Mas nós não temos queixa do Pato, não, viu? Dá selinho. Mas nós não estamos com queixa do Pato, não, viu? Sim. O Sheik que isso? Selinho. Selinho? Do Sheik. Completamente. Você dá selinho também? Não, que não isso, sei velho. Que daria. O cara é um cara. Ah, olha aí, pô. Que gostoso. Ah, cara tá louco pra sensar no cor do Sheik, pô. Viado, galinha, viado, domênica, viada. Viado é o teu pai. Ô, Marcos, gaysão. Amigo, vem cá, você amor. Tá ajudando os caras, hein, tio. Tá liberando, hein. Você tava no Sheik. O que mais você dava? Nossa. Tranquilamente. Que mal, tranquilo. Ô, amigão, aí você tá. Cinco, oh, deixa o cara, ô, deixa que você preconceituoso. Cai e vota, hein? Cai e vota. É 5.1? É, cai e vota da amigo, Fiel. 5.9. 5.9? Ah, resolveu. Velho, mano, você tem barba na cara. É, mas aí os caras já têm experiência. É, vovô? Pera. Um abraço pra você, Marcão. Obrigado aí, desculpa pela brincadeira. Valeu. Não, peraí, só um minutinho. Vocês não imaginam a repercussão que eu tive na última ligação com vocês aí? Você não imagina. Você não imagina hoje. Ah, imagino. Mas muita hoje vai gente, ter mais isso. Meu freguês vem aqui fala, pô, você falou na rádio, não sei o quê. Você não tem ideia o número de pessoas. Você vai ver amanhã, viu? Vocês é fantástica. Vai ver amanhã, manja. É, o que vai ter gente querendo te beijar. A minha vai ser maior, eu acredito. Selinho que vai ter aí, filho. Um beijo inteiro. Merecem toda essa audiência que vocês têm. Uma boa noite pra vocês. Obrigado, igualmente. Vai, Corinthians. Vai, Caimota. Beijoca e sapatão. Então tá bom, amigão. Um abraço. Valeu. Olha. Esse é o momento sem parar no estádio 97. Três ouvintes na sequência. viajou e quer compartilhar uma imagem bacana, marque suas fotos com hashtag sem parar, oficial Dodô. É. Alô. Alô. Alô? Quem fala? Leonardo. Fala, Leonardo, tudo bom? Tudo bom, Dodô? Tudo bom, Leonardo do quê? Leonardo Rodrigues. Que mais? Que mais? Só isso. Quantos anos, cara? Simplinho. Tenho 27. 2.7, RG. Hoje, RG, hoje, hoje. Nossa, cara, me deu um susto esse interior aí. Por quê? Por quê, RG? Por quê? Mas a... vai chegar aí, hein? As Olimpíadas, né? As Olimpíadas, já. É ano que vem. Eu gosto daquela competição lá. De... Qual? Que tem as manchas? Qual? É. Tem umas manchas bonitas? Aí tem os Leonardo sincronizados. Ah, sensacional! Olha, RG. Lá na piscina. Elas são bonitas, né, RG? Segundo lance, o Cruzeiro tenta fechar com o Mano Menezes. Meu Deus! Não, que já falaram o Guto Ferreira Mano também. Mano Menezes, aqui, ó, tá no lance. É bom, Guto Ferreira é também. Ô, oh, velho, e qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Parque Jabaquara. O Dom vai acertar fácil. Ah, é nóis, pô. Eu moro no Jabaquara, ali perto da Paracatu. É isso mesmo. Paracatu, tu. Tem um time aí, brother. Aí, mano, é nóis. A carreta desgovernada do Campeonato Brasileiro. Ai, mais um é. Não, mas eu não vou liberar, hein? Mais um. A carreta desgovernada só pode ser o Corinthians. A carreta que sai de traseira. Só pode ser o Coringão, mano. Ah, mas o outro deu. Tá guardando na boleia, né, safado? Ó, amigão. Opa, fala aí, mano. Ó, amigão, o Corinthians ele alcançou já. É, a quantidade de 46 pontos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já automaticamente garante a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Não. Tá feliz? Tá satisfeito? Não, tô, né? Isso eu já sabia desde o começo do campeonato. Eu também, velho. Sempre acreditei que o time do Corinthians poderia brigar lá em cima. E o tempo mostrou que nós temos razão. Tá certo? É. Aliás, o tempo, ele tem sido muito bondoso comigo. Por quê? Porque o tempo, ele sempre tem agido a meu favor. Tudo que eu falo tem acontecido. Dá razão. Absolutamente tudo, Motinha. O tempo é o senhor da razão, já diria o velho sábio. Meu Deus. Mas é verdade, é um fato. Ô, amigão, o Corinthians aí novamente... Na época do Collor, ele usava uma camiseta, lembra? Qual? Quando ele, de domingo, ele saía pra dar... andar de jet ski, de... Ele sempre tinha camiseta com frase. Uma mensagens, delas, né? É, uma delas era o tempo é o senhor da razão. E de fato é. É verdade. Ele foi. Ele virou senador. É. Ô, amigão, novamente o Corinthians voltou a jogar bem. Olha como o tempo é o senhor da razão. O time do Corinthians, amigão, ele novamente voltou a apresentar um futebol digno fora de casa também. Porque na arena não dá pra contestar é o futebol que o Corinthians vinha apresentando. Mas fora de casa, mesmo o Corinthians tendo tido a melhor campanha como visitante no primeiro turno, o futebol muitas vezes não era agradável. O torcedor ficava meio com receio. Sim, ontem voltou a jogar bem, hein? Ontem jogou bem, só que até por conta desse fraco desempenho, apesar que os números não mostram isso, mas até no joguinho lá de escalar o jogador do Corinthians, eu nunca coloco o jogador do Corinthians, só joga fora de casa. É. Que é terrível. Mas é isso aí, se tiver essa postura, é o que o ouvinte anterior falou, a gente vai fazer os 9 pontos, ganhar da porcada no domingo. Vai ganhar? Com facilidade. Vamos ganhar sim, é 3-0. 3-0? Em cima do Porco? 3-0. Pô, mas o Porco também tá bem, velho. Ah, não, o rapaz, né? Palmeiras entrou de novo no G4. Pô, G4. É Palmeiras e Corinthians em Palmeiras? É. Isso, em Porco. Na boa, desculpa, eu não acredito em 3-0, mas nunca. Que isso? O Corinthians tá 100% lá sobra. Depois do novo estádio. Esses caras aí, tudo fanfarrão, velho. Para. Não, mas sobra 3-0 porque o jogo vai ser difícil. Para. Mas depois da inauguração da arena. Eu não te dizer, hein? Não, mas o ouvinte não deixa de ter razão. Você tá num lado do outro, lá de dar selinho também. O mano falou que fora de casa acabou de falar que é difícil, pô. Tá difícil, hein? É, o Corinthians fora de casa, ele tem um aproveitamento bom. Ele não tem apresentado um futebol convincente. Tá certo? Em algumas partidas o Corinthians ele deixa a desejar. Só que, diante da Chapecoense, que é um adversário duro também, tá com retrospecto favorável, o Corinthians ele conseguiu ir lá e impor o jogo. Puta, o mano, Corinthians jogando tá com cara de Palmeiras esse jogo. Não sei, o Corinthians não, tá 100% depois da inauguração da arena. Na Loteca é o quê? Palmeiras? E olha que pro São Paulo é melhor que o Corinthians ganha, hein? Não, mas para, Sombra, hoje o Corinthians tem o melhor centroavante de atividade no Brasil. Onde? Esse cara é fanfarrão, velho. Para, tá para. Bem. Que atividade que ele faz? Pinta quadros? Pelo artilheiro, só se for atividade, né? Futebol. Tá bem. Não, deixa ele falar quem é. Se depender de artilharia, é o Ricardo Oliveira. Não, mas não, alô, é... esse cara tá completamente maluco. Eu vi, algumas pessoas, inclusive da mídia, que parece que esses caras não têm tablet, não têm computador e o pessoal não consegue acompanhar. Pessoal, não, porque o ataque do Corinthians é deficitário. O time inteiro acertadinho, a defesa é boa, a defesa é menos vazada, o meio campo ali com o Jadson, com o Renato Augusto, os caras estão jogando muito, mas o ataque do Corinthians deixa a desejar. Ué, os números não mostram isso. O Corinthians, ele tem a quantia aqui de 33 gols, tá certo, no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, que é o líder disparado, tem 37. E o Palmeiras? O Palmeiras tem 36. Então, é uma margem muito próxima do Corinthians também. É, então não dá pra falar, Domenico, dá a impressão quando o cara vai falar do ataque do Corinthians, que o Corinthians tem 12 gols no Campeonato Brasileiro. Não. A média do Corinthians aí de gols é muito boa, mas é que o ataque destoa do resto do time. O que falam, mano, é que a defesa é muito boa, o meio campo é muito bom e o ataque não Inclusive, o Corinthians é um time mais estável que o Atlético Mineiro, até pelo saldo de gols. O saldo de gols hoje do Corinthians é melhor que o do Atlético. Ah, porque a defesa é boa. Tudo bem, mas a diferença, Sombra, de gols próprio Atlético... A diferença pro Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro tinha um saldo de gols há poucas rodadas aí quando o Atlético tá na liderança. Mano, era um saldo absolutamente maior. Diferença de saldo de gols é um gol, vai. Sombra, hoje, o Atlético Mineiro ele tinha um saldo de gols aí muito maior do que qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conseguiu equacionar isso daí. O Corinthians tem feito gols hoje e não tem tomado. A zaga do Corinthians é mais constante. O ataque tá chegando lá, tudo bem. Falta uma peça ou outra, tudo bem. É um centroavante que às vezes o Wagner Love não tem uma reposição. Ok, concordo. Mas não dá pra falar que o ataque do Corinthians é horroroso, não é. Mas quem falou que é horroroso? Ué, muitas pessoas na mídia vivem batendo na tecla. Quem são muitas pessoas na mídia? É que assim... O Benjamin falou que o ataque do Corinthians era horroroso. Mas o Benjamin não criticou da maneira que muitos na mídia criticam. Mas eu não gosto do ataque do Corinthians comparado a Sheik e Guerreiro, eu não gosto. Não, mas os números mostram que o ataque tá bem. O Corinthians tem que criar, tem feito gols. Mas a crítica não é pro Benja, não. Tem um monte de nós cego aí. Não, mas tem um monte de nós cego aí que vive metendo pau. Mas tá certo, inclusive falar... depois fala, até vem na mídia, desculpa aí, não é bem isso que eu queria dizer. Não, mas a mim pode ser assim, eu não me escondo até o que eu falei. Mas você tem você jeito, como exemplo, porque você é meu amigo. Jeito, do mesmo jeito é que eu não quis citar o nome de outros. Do mesmo jeito que eu falei, que eu não acreditava no Corinthians, que eu falei, pô, o Corinthians vai ter dias difíceis, vai brigar pra não cair, e o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Errei, ué. Não, mas, ô amigo, doa quem doer, é bonito o Corinthians comemorando um título, é ou não é? É bonito pra você. Certeza. Pro corintiano, né? Não, pra mim é horrível. Não é não, porque a torcida do Corinthians é uma torcida muito humilde, cara. A torcida do Corinthians é uma torcida muito sofrida. Fala a verdade, né? Viu, Domênico? Baita torcida. Viu, Domênico? Eu erro, eu falo. Eu não tenho problema nenhum. Ah. Agora, tem gente que é impressionante, hein? Ah, é? É. É, tem gente. Baba um ovo num dia, dia seguinte. É. Nossa, que pedrada que você deu no Rudy agora. Desce o pau no cara. Ah. Pô, mano. Tem cara que chora na apresentação de jogador num dia. Não pode ter isso. No outro dia, que é o cara fora, faz campanha. Ah, não pode ser. Não, não existe isso. Eu falo, errei. Ah, isso não existe. É. Não, não existe. Tem. Eu acho que não tem isso. Muito chato isso, né? Tem sim. Eu erro. Fazer o quê? Mas não fui. Leonardo Fanfarrão. Esse que baba ovo do amigão, né? Não, Fanfarrão não. Viu, Domênio? Olha lá. Esse que baba ovo do amigão e tal, né? Baba ovo do amigão. É. O amigão. O amigão Paulo Soares. Um abraço pro amigão. Grande amigão. Leonardo Fanfarrão, um abraço pra você. Só um minutinho. Eu queria fazer uma pergunta pro Dodô, Sombra. Claro. E cuidado, hein? Mas é de ordem pessoal, profissional. O Domênico é imparcial. Fala. Então, Domênico, qual time você torce, cara? Muito obrigado, ele não sabe. A rádio há 5 anos e ainda não sei que time você torce. Cara. Então, eu sou o ouvinte. Não adianta ser esse cara que se fala. É burro, se não fala. Não adianta. Você fica com esse negócio da dor de cotovelo desgraçado de vocês. Para. Eu sei que é o momento Fanfarrão, queria só mandar um abraço rapidinho aí para um camarada meu que eu sei que... É o momento sem parar. É o momento Fanfarrão, dois corintianos seguidos na rádio. Queria mandar um abraço pro Sidney Vieira, um santista chato pra caramba que tá ouvindo. Tem o pessoal do trampo lá que também ouve, acho que o Sidney ouve, o Gilmar de vez em quando ouve. Fabiano, ouve. Então um abraço aí pra todo mundo e pra todos vocês, que vocês continuem com esse ótimo trabalho. Eu vou ser sincero, pra você é difícil o santista chato. Não, mas tem, porque é difícil você achar um santista chato. É difícil achar santista com menos de 30 anos. Os de menos de 30 anos são chatos. Não, isso é uma outra história. Que piadinha legal. Mas é difícil achar santista chato. Eu não conheço. Muito legal. Então, eu vou te apresentar o Sidney. Não precisa apresentar, não. Não precisa apresentar, tá bom? Um abraço pra você, cara. Valeu! Nós não somos chatos, nós gostamos só de tirar sarro de vocês. Ah! Esse é é o momento sem parar. Foram três ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, né? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, você ainda pode encontrar estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar! Estágio 97. Estaria o Juca, que é santista e não a chato, apto a contar uma boa piada? Sempre. Contar não, é tocar o piano, né? Sempre. E quem conta é o velho. O Juquinha tá sempre a porta e já tocando, né? O seu pianinho. RG. Roubaram a luz. Aí, Dodô. Liga lá, RG. Pra salvar, né? O jovem não tava se sentindo muito bem, né? Certo. Disposta, aquela coisa toda. Com as dores estranhas, né? Ih, rapaz. Será que tá, né? E aquilo foi incomodando. Aí ela pegou, puta, não teve jeito, né? Bora pro médico. Certo. Aí chegou lá no médico. Aquela coisa toda. E depois uma batalhada de exame lá, coisa toda. Médico da notícia, né? Olha, a senhora tá com mal de Chagas, hein? Mal de Chagas? É. Mal de Chagas. É. Aí ela falou assim... É o barbeiro lá, né? Ela falou assim, como assim? Que isso? Ah. Como é que eu peguei isso? Aí ele falou, ó, não sei, uma das possibilidades... A senhora deve ter sido chupada por um barbeiro. Opa! É. Mas é isso mesmo. Nossa, agora no coração. Aí, imediatamente, velho, ela reagiu. Falou o quê? Falou que ele era advogado! Ah, sensacional! Tá muito bom, sim, salvou a hora. Carlos Alberto não entendeu a piada. E atenção, agora direto do centro de treinamentos do Palmeiras da academia, Vó Olímpia. Olha, Jojo. Ó, vovó, fala de nós aí que é bonito falar de nossa nós, reporter, hein? Alô. Fala. Alô. Alô. Oi, vovó. Alô, vó. Os meninos não estão ouvindo, viu? Lógico que estamos ouvindo, velho. Alô, vó. Que troca, viu? Alô, vó. Fala aí, velho. Não chama ela de velha. Que isso, ela vó, olha o respeito. Ela tem prisão de velha. Oi, oi. Vó, você peidou. Ai, Jojo. Ô, vovó. É, Jojo. Tudo bem, vovó? Ó, tem a notícia pro Palmeiras aí. Qual que é a notícia também? O Goiás vendeu o atacante Eric pro Fenerbahçe. Da... Fenerbahçe. Eric? Tem a ver com o Palmeiras. Aqui. Quem? O que tem a ver com o Palmeiras esse troço? O próximo adversário foi bom pro Palmeiras. Quero que se dane o Eric, o Goiás. Ele vai pro inferno, você sabe do Verdão. Agora, uma coisa que não foi dita no Palmeiras, o Leandro Pereira foi vendido, hein? Leandro Pereira, o Banana foi vendido. Falei sexta-feira. Mas, ó, esquecemos de falar no comecinho da manhã. Falamos na sexta. Poderia ser vendido, hoje foi vendido. Ele só vai embora em dezembro. Quem? Esse Eric, hein? Ah, então volta Eric, que ele joga. Mas que se dane o Eric e o Goiás. Não, mas o Eric é bom jogador. Mas dane-se o Eric e o Goiás. Quero que se dane. Faz de nós. É de nós que quer o Eric. Foi embora por 15 milhões de dinheiro da Europa, né? Quem? O Leandro Siqueira. Pereira. Palmeiras fez um baita negócio. Puta negócio. Com 10 milhões de euros? É, mas... Não, o Palmeiras ficou com 10. O Palmeiras ficou com menos. 10 reais. É, rapaz. Mas, ó, o Palmeiras... Quanto total foi vendido? 15. Senti falta dele. 15 milhas. De euros? É, não, reais. Não, reais. O Palmeiras fica com 10, pai. 10 é do Palmeiras. A torcida gostava dele, viu? Vi nas redes sociais. Ah, mas o Palmeiras tá cheio de atacante. Não, mas é verdade. A torcida... Olha, você ele, não viu? Ele quando jogou... O Lucas Barro ontem, você não viu? Vi. Que tristeza, ele não tá bem, hein? Tava mal. Não está bem, não está bem. Então, mas o Palmeiras tem Gabriel Jesus agora, vovó. Ah, não, mas é o Alexandre. Deixa cornetar, é, não, agora que vai a coisa. Demais, vai. E mais? Fala de nós. Não, na verdade é tá isso. Tá bom, vovó? Já vendeu os ingressos lá pro Gol Norte, já foi. Hã? Quem quiser no Gol Norte não vai poder esse jogo. Já vendeu quase 10 mil ingressos. Já Palmeiras e Goiás é que hora? Palmeiras é 18? 18 e 30? Não, é o jogo da TV. É domingo? É, não, quarta-feira. Quarta, meio de semana. Ah, agora quarta. Ah, quarta-feira. É, domingo é o derby, é verdade. 10 da noite. Ah, entendi, tá bom. Domingo é o clássico. Motinha, aí o Santos? O time RG! Que não tem, o time que não tem torcedores chatos. É. Fala, Motinha. Olha que eu tô recebendo mensagem de Santista aqui falando, é verdade, é verdade. É. O Gabigol ficou, o RG. Ficou. É, o Santos que rejeitou. Sabe por quê? Hã? Ainda que fosse convocado. É? Ele pensa? Não, ele pensa não. Uma hora vai. E o Fenerbahçe contratou o Eric pro lugar do Gabigol. Acabou de falar. Não, tô dizendo, mas porque o Gabigol não foi, eles pegaram o Eric. É, então. E aí... Mas só vai em dezembro. É. Né? É. Então tem uma confusão isso é aí de informação. Quer dizer, a notícia foi boa. É. E depois acabou sendo ruim, né? É, porque vão pagar e o cara vai ficar, né? Mas aí você fala, mas o que o Palmeiras também com isso? É que o Eric acaba jogando contra o Palmeiras. É. Mas o Eric ficou... realmente fará um gol, né? Dudu, você ficou chateado que o Eric só vai agora em dezembro? Com o Eric. Eu quero que o Goiás vai pro inferno. Ah, mas que é bom jogador, né? Que Zidane, eu não quero saber do Goiás. Não, o Zidane não, o Zidane já parou. Fala, Marquinhos. Então, o RG, uma história que ficou aí, né? Ninguém sabe o que é verdade. Ninguém. Né? O empresário do Gabigol falou o seguinte, que foi oferecido 20 milhões de euros. Foram oferecidos 20 milhões de euros. Olha, eu desisto, cara. Não tenho fôlego. E o... Tá pobrinho, Luciano? É. E o Santos disse que se viesse isso, teria aceito a proposta. E ele não chegou até pra ele. É, sim, o Santos chegou 20 milhões. É só o empresário pegar o papel e mostrar, né? Vou botar aqui, ó, 20 milhões de euros. Aqui, mas diz que lá no Santos não chegou. Sim, mas pega o comprovante, tá aqui, ó, 20 milhões de euros. Vamos fazer negócio? Mas hoje as propostas vêm via fax? Não. Ou e-mail? Acho que não, né? WhatsApp. Tem WhatsApp, tem e-mail, tem... Mas o Santos RG... Se precisar até telex, os caras... Por essa quantia, os caras resolvem lá. O Santos, ele tem aí 66% do valor do jogador. Fala, independe de quanto é a proposta. Se chegar esse valor aqui, eu aceito vender. Se não chegar esse valor, eu não aceito vender. Então, mas foi isso que o Santos falou. É, acabou. Acabou, não tem que fazer nada. Se não chegou, eu não vou aceitar. Sem drama, né, mano? Agora, quem é o empresário? Wagner. Segue o jogo. Gato mestre. É o Wagner Ribeiro. Segue o jogo. Pô. E o aquele que tem nome de Lesma, o Ledesma, chegou ao Santos aí, né, RG? Pra assinar com o Santos por 2 anos. O Dorival aprovou. E uma coisa louca aí que diz que o Inter e o São Paulo estavam tentando atravessar um negócio aí. Mas aí já tinha uma palavrada com o Santos e no final fechou com o Santos mesmo, viu, gente? É isso aí, vamos ver. E um grande negócio, hein? Que é ele. O Inter e o São Paulo queria o Ledesma. E aquele garoto lá do Goiás, foi vendido ou não? O Eric? Foi vendido. Tá, mas parece que ele só vai no fim do ano, mas ele ainda joga. Se dane o Goiás e o Eric! Acabou de falar, ô! E o Olympique de Marseille? Olympique? É. Eu gosto. É, também. Gostamos. Sempre. Quem gosta mais aí? Ah, Domênica, com certeza. Oh, não veio nenhuma proposta pelo Leandro, não, velho? Não. Damião? Não. O outro? Porque o Palmeiras emprestou? Porque o Palmeiras emprestou pra vocês? Aí, tá vendo? Porque puta negócio que fizeram, hein? Nem RG. Dado, né, RG? Nem dado. Calma, RG. Calma. Vocês assistiram o jogo do Santos? Eu assisti. Ele destoa daquele time. Ele destoa. Se quiser, então... tem o Mochi também lá, viu? Então, RG, 60 milha pelo Damião. Só que é o seguinte, tem uma grande confusão aí, né? Outra? É. O Damião é tudo confuso, essa história do Damião no Santos e tal, né? Agora ele não quer sair do Cruzeiro. Então, até um rapaz mandou aqui uma mensagem pra mim dizendo o seguinte, que tem uma matéria dizendo, e eu li a matéria, realmente diz que o Damião foi emprestado pro Cruzeiro. Sim, ele foi, originalmente. E aí o Sombra falou que ele entrou na justiça. Só que aí ele entrou na justiça e... Eu presto uma atenção no ar, né? Não, pra explicar pro ouvinte. O ouvinte não tá sabendo, por isso que eu falo. É, até por isso que... Tô tentando explicar. Mesmo que ele pudesse jogar contra o Santos, ele não jogaria. Sim. Exatamente por causa desse rolo. Isso tá na justiça, cara. Tem uma briga do Damião com o Santos. Isso aí vai ser definido depois quem tem razão. Como o Santos entrou com recurso, então. O Santos entrou com recurso pro Damião jogar. Não conseguiu. Não, você vê, a venda do Eric não deu um problema. Nenhum. Dane o Eric! Vai pro inferno, Eric, o cara que trouxe a reportagem. Não quero saber, não é do meu time, eu quero que estane. O que é estranho é que assim, ele pode ir só no fim do ano, permanece jogando. Inclusive, por exemplo, pode jogar até contra o Palmeiras no meio da semana. Quem? O Eric. Ah, eu quero que se dane o Eric. Vai pro inferno o Eric e todo mundo. E ele foi vendido pra onde, esse cara? Aí eu juro, se esse cara fizer gol contra nós, bicho, eu vou... Ele vai fazer 1-0 contra o Eric. Você vai lembrar, né, velho? Hoje. Na vida, vai lembrar ou não vai lembrar do Eric? Com fica zicando, velho. É uma zicada, velho. O Sombra é uruca. Sombra, velho. O Sombra fala que acontece no tal cenário. Segundo a estatística do baixinho, o cara quando é vendido e continua... Começa, RG. O jogo que vem faz gol. Faz gol. Faz gol, velho. Segundo estatística. É porque o cara fica animado, né, RG? É o cara. Segundo. Baixinho. Trata-se de um jogador veloz e de boa definição. Porra, mas que se dane esse desgraçado. Quem conseguia tirar do Goiás, hein? Gabriel Ninguém Jesus conseguia tirar do Goiás. Ah. Agora, o São Paulo tentou tirar, não conseguiu. Você sabe porra, que se dane, veio cara! Veio uma discussão. Ah. Será que o Palmeiras não demorou pra botar o Jesus de titular pra ele ir embora antes? Ele só foi titular quando já não dava mais pra ir embora, hein? Embora parte. Onde? Como assim? Embora? Bravo, janela. Ele fora. Só foi colocado de titular quarta-feira. Ah, bobagem. Algo a criança. Ah, mas se fizeram isso, tá certo. Vai ser que a senhora tá insinuando que o Marcelo Oliveira é ateu? Não, muito pelo contrário. Não eles fizeram no... certo. Eles fizeram certo, maninho. Não, entendeu? Não vai o vender Jesus. Agora o rapaz. Jesus não dura até o meio do ano que vem. O Jojo nem entendeu o que eu falei, já briga. Jesus, não é brigar, Jesus, eles não vão vender o Jesus agora. Só em dezembro. Só ser convocado também, fica tranquilo. É, só em dezembro. Calma, tá vai, cedo, o cara acabou de chegar, porra. Ah, vai o Gabigol, vai o Jesus, vai por mim. O Bosquilha já foi. Vai por mim. É tão ruim chegar jogador bom, você já quer me vender, vai pro inferno também. O Eric já foi também. Que se dane o Eric, porra. Mas ele fica até dezembro. Mas que se dane o Eric. Dane-se o Eric, você, a informação. Domênico. Você, informação, Goiás, a torcida do Goiás, o inferno de Goiânia. Calma, Domênico. Como é que chama o estádio deles? Ô, Domênico, depois eu tenho que massagear o opinião, quero que você vá pro inferno. Hoje, quem joga mais, Gabriel ou Eric? Eric, nem sei quem é esse desgraçado. Vai pro inferno ele. Tem que acalmar essa menina. Então deixa ela acalmar. Cala a tua boca você também aí, ô trouxa. Os ovos? Massageia os ovos. Os ovos? Faz um omelete no ovo dele. Você bate com aquela que faz pra Motinha, Motinha. Tricolor, Motinha. Tricolor. Olha, tudo indica que Pato fica. É. Né? Não, porque se chegasse agora, não tem jeito. Se chegasse, vamos supor, se chegasse agora à noite, se bem que na Inglaterra já são meia-noite agora. 50 hours. É. Meu Deus do céu. 50 hours, né? 50 hours, mano. É. Se chegasse hoje, a proposta já não ia dar. Porque proposta. Pelo contrato de empréstimo, o São Paulo tem direito a 48 horas para uma contra-oferta, para cobrir a proposta. E se chegasse agora a oferta, não ia dar, porque o São Paulo tem direito a 48 horas e o clube inglês ele teria que registrar amanhã. Então, morreu essa história aí. Não sei que pingasse um, né? Um xinguá pro São Paulo, de repente. Poderia acontecer? E do Eric, quem é o clube formador? Pô, de novo! O Goiás. É o Goiás, né? É o Goiás. O São Paulo tentou tirar o Eric. Ele veio, acho que, num clube do interior de Goiás. Aí, Goiás. Então, e aí, né, o São Paulo e o... Como é que é o nome? Quimelo. Que eu não sei falar. Chinelo. É, gerente de futebol. Quimelo Rego, né? Eu nunca tinha visto a cara desse cara. Quimelo Rego? Primeira vez que eu vi foi ontem. Mas como assim? Mas ele foi dirigente do São Paulo nos anos 80. Que time você torcia nos anos 80? Ué, mas eu não lembro, nos anos 80. Ele tava congelado nos anos 80. Eu já falei pra você. Nos anos 80. Nos anos 80 eu tinha 10 anos. Só me lembro. Em 81 eu tinha 11 anos. Quantos anos você tem? 45. Então você não podia ter 10 anos? Tinha. Não, você tem 45, você tinha que ter 10 anos em 1980. Tô falando então. Em 1980 eu tinha 10 anos. Posso falar? Tinha 10 anos. Posso falar? Aí tem gente, coisa. Gente. Aí tem um minuto. Eu falei aqui, vocês acham que eu tô desdenhando. Não pode ouvir São Paulo. A primeira vez que ele pisou num estádio de futebol pra ver um jogo de São Paulo foi quando ele entrou no estádio 97. Ele nunca tinha ido. Nossa, que garoto da década de 80 da nossa geração que não lembra os times? É! Para! Pergunta os times do Corinthians da década de 80 e falam todos, da época da democracia corintiana. Ele nunca foi! Pede foto dele, ele não tem, ele inventa história de incêndio. Incêndio? É verdade, assim? Ele foi outro dia que morava onde? Você nunca viu ele falar que pegou fogo? Oh, respeito a casa dele. Respeito pela família. Olha, ele que fala isso, tá vendo? É, ele fala que pegou fogo. Com a sua mãe, você fica putinho. Mas você disse que não tem mais ninguém na sua família pra respeitar. Mas tem que respeitar. Eu desrespeitei quem? Tá respeitando a minha família. Eu não, eu falei que você não foi que pegou incêndio. Tá respeitando, tá certo. Viu, viu como ele é uma farsa? Forma jocosa que você fala. Jocosa? É. Você acabou de concordar comigo, o Domingo tem razão. A figurinha do Gassen queimou? Ele nem sabe quem é o Gassen. Mas pera, ele conhece o Assen. Vamos esclarecer. O Domingo sempre teve razão quando falou. Vamos esclarecer. Faleceu algum parente seu nesse incêndio? Eu não vou falar mais nada. Ah, porque ele sabe que é mentira. É o incêndio do Joelma. Olha a brincadeira com a moto, deixa ela quieta. Não vou falar mais nada, vou embora. Não, para, chega. Olha que triste, a moto vai embora agora. Ah, mas vocês não podem fazer isso. Você fica atorrinhando o cara, velho. Que esse cara é mimimi, velho. Não, os ovários estão... Gente do céu, ele tá ovulando, cara. Tá ovulando. Você tem que respeitar um pouco mais o moto. Você tem que respeitar mais o moto, é isso. Vocês zoneiam muito ele, velho. Eu zonei. Eu zoneia muito. Ele nunca foi, eu só falei isso, é só porque ele não pode falar a verdade. Mas nessa época aí, dos anos 80, que Melo já tava lá. Ele bateu a cabeça e não tem registro. Tá chorando na cozinha, o trouxa. Tá chorando na cozinha, mano. Eu tenho muito medo, qualquer dia, de chegar e pegar um videotape de jogo do Santos e Corinthians de 84. Você vai ver o Mota lá com a camisa do Santos. Eu tenho medo, sabe que no Morumbi, quando tinha os títulos, os negros invadiam o campo, eu tenho medo de chegar e ver procurar lá e ver o Mota comemorando o gol do Serginho. No colo do Serginho. Meu medo é outro, não ter rede aqui nas janelas do prédio. Você não vai ver, porque ele nunca tinha ido a qualquer estádio de futebol. Não. Ele começou em 2007, 2006. Por... Mas você acha que ele era manauara, né? Ele morava numa zona. Ele era um tio Carramãe. Era manauara? Ele era do Boi Caprichoso de Manaus. Olha, isso aí é chato pra caramba. Ele era índio, não era? Esse negócio de caprichoso é chato pra caramba. Garantido caprichoso. Você lembra disso, homem? Ele se ferrou? Quem? Não lembra? Ele no ar... Gosto demais do Garanhuns, meu boi bonito. Aí vamos pro intervalo. Aí varou. É chato pra cacete, hein, Patrícia? Não dá, ninguém aguenta essa merda. Saiu, lógico que saiu. Alguém da edição soltou, velho. Os caras lá em Manaus adoram ele. Estádio 97 tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Eliar, muito além da partida. Agora, atenção, você é fã das festas do Energia na Veia? Você não perde um Energia na Veia pela manhã? A gente tá falando tanto de anos 80, né? O Mota que não lembra de nada do São Paulo dos anos 80. Se você é dos anos 80, você vai lembrar disso aqui sim, viu? Ah, que legal. A velocidade do amor. Vem aí uma festa, uma das mais bem tramadas festas do Energia na Veia. É a festa da veia no castelo. Você fala assim, mas como assim, vocês construíram um castelo? De Grayskull. Gente, a gente não construiu um castelo. Aqui nós descobrimos, na região do ABCDM, ali na região de Mauá, ABC. Né? Vizinho ali, região do ABC, um complexo de castelos que é sensacional. É verdade, chama Monte Castelo Eventos. E lá está aprisionada a nossa querida veia. E nós estamos convidando os ouvintes da véia a salvarem a véia. A presa. E para isso, nós faremos uma grande festa da véia nesses castelos. Isso mesmo. Essa festa vai acontecer no dia 16 de outubro. E além dos DJs do Energia na Véia, nós também teremos os DJs que fizeram grande sucesso no ABC. Tá? E o show do grupo Metrô. Caramba, né? Quem é dos anos 80, lembra. Não, porque tem gente que é dos anos 80 e não lembra de nada. É. Eu lembro bem. Aeroanta, Dama Choque, Radar Tantã, QG. Né? Grupo Metrô, da Virginie, de Tudo Pode Mudar, de Beat Acelerado. Sândalo de Dandy. De Sândalo de Dandy. Sândalo de Dandy é uma das melhores. Né? De Johnny Love. Tititi. Né? Tititi da novela. Né? Piu Piu de Marapendi. Johnny Love, bem lembrado de Johnny Love, hein? Sabe o Piu Piu de Marapendi? Não ainda inventa, Portugal. Não estraga. Tem sim o Piu Piu de Marapendi. Não, mas não estraga o merchan. Tá bom? Então, olha, 16 de outubro, festa do Energia na Veia, nos castelos do Monte Castelo, eventos em Mauá. Vai ser sensacional. Uma festa numa pegada medieval. E são castelos mesmo. Você fala assim, não acredito. Acesse o nosso site, o site lá da festa. Festa Energia na Veia. Esse é o site, Festa Energia na Veia. Lá você vai ver onde são os pontos de venda, quanto custam os ingressos. Inclusive, vai ter sistema de transfer para as festas. Você vai saber onde vendem os tickets dos transfers, tá? É demais, cara. Vai ter transfer saindo aqui da região da Paulista, atrás do MASP. Transfer saindo também da região de Santo André. Transfer saindo da região de São Caetano. Gente, os castelos são de verdade. Vocês vão se sentir na era medieval. Festa da Véia, no castelo. Todas as informações, site festaenergianaveia.com.br. Essa aqui, você lembra, Dodô? O Dodô vai tocar na festa, hein, ó. Ah, beat acelerado. Muito bom. Nossa, é muito legal. Eu preciso casar. Aliás, o grupo Metrô, ele estava inativo. E vem com, né? Vem com a formação, tá todo mundo. Lembra do Batera, que era o que fazia propaganda? Fernandinho, bela camisa, hein? Era ele, né? Era. Virginie. Putz, que legal, cara. Imprescindível, né? Ó. Eles eram tem mais francês, não é só ela. E eles voltaram agora, né? O tecladista gente... também era francês. Aí eu já era, não sei. Era, não, é. Não sei. Mas a gente pegou eles agora e contratamos bem na volta da banda. Isso que é legal. Muito legal. Bem na volta, cara. Acho que é uma das primeiras apresentações após a volta da banda, cara. Então, olha, os DJs do Energia na Véia, Domênico Gato, Silvio Ribeiro, Akin, Cadico, Marcos Freitas. Vai ter em um dos castelos estarão lá os Kings of ABC. Nós teremos lá o Ricardo Copini representando Emerald Hill, Anderson Tomé representando Ilha de Capri, Gugu, né? O Gugu representando a Solen. Nós teremos também, deixa eu ver, mais um clube. Nós teremos o Cezinha representando a Sunshine, tá? E no outro castelo, os Lords of St. Paul. Dodô, nós, Cadico, Marcos Freitas e Akin, e também o show do grupo Metrô. Pô, que legal, hein? Não, bem já. Acesse o site, você vai ver. São os puta castelo, cara, é animal. Castelo sério, de verdade. Louco, muito louco. O pessoal aí desse Monte Castelo Eventos, os caras tiveram uma ideia muito louca, muito cara. Muito louca. Construírem uns castelos medievais, cara. Que da hora, mano. Pra conseguir data nesses castelos foi uma loucura, é difícil. Cara. Uma loucura. Faz muito casamento. Pra eu casar no castelo foi um maior trabalho. Cara. É. O Domenico, o Domenico vai... Você falou do Ricardo Copini, a última vez que eu vi o Copini... Foi aquela vez que a gente jogou contra o Sepultura que ele saiu na mão com o meu querido, saudoso amigo Davi. Ah, Davi é? Morreu, cara. Davi morreu? O irmão da Mônica faleceu faz alguns meses. Ah, é verdade. O Domênico vai de Rapunzel nesse castelo pra ele poder soltar as tranças dentro do castelo? Claro, claro. O Domênico vai, né? Ele gosta desse. E o Aguinaldinho vai escalar as tranças. Vai também, né? Ah, com a boca. Então, olha, acessa o site. Tá legal demais o site, hein? festaenergianaveia.com.br. Lá você tem os pontos de venda, os valores dos ingressos e lá também você tem tudo sobre o transfer para a festa. Como contrata transfer, os tickets, de onde saem os ônibus que te levam até os castelos. Você quer ir direto? Não tem problema. Tem estacionamento ao lado dos castelos, tá bom? E também todas as dicas de caminho para você chegar nos castelos. Vai ser legal demais. Eu acho que é uma das festas mais legais que a gente já criou do Energia na Véia. Nossa, vai ser legal pra caramba. Realização, tá promoção, caramba. Promoção exclusiva, Energia 97. Estádio 97 da Energia 97. Também, ó, vai bem barulho. Eu sei que a festa é medieval. Ah, e tem uma coisa, Sombra. Ah. As pessoas que comprarem seus ingressos, elas vão ganhar uma chave. É o seguinte. E aí o que acontece? É o seguinte, lá dentro, nós atenção. Vamos sortear 10 chaves. Olha lá. 10 chaves. Uma delas vai abrir pra libertar a velha. Uma das chaves vai libertar a velha. E quem conseguir essa proeza, o que acontece? Quem libertar a velha vai ganhar uma cabine no navio da velha. Essa é a recompensa? Essa é a recompensa. Pô, a cabine do navio da velha tá quase 5 pau se não for mais. Por isso que a velha sumiu, né? É verdade. Eu pedi até de depoimento. É tua amiga, né? É, o grande que... Joga um bote. É. Agora, quem for na festa vai estar bem barbeado. Eu sei que a festa é medieval, né? Tudo, né? O pessoal meio medieval, mas o pessoal vai estar bem barbeado, né? Opa, velho, tem que ir bem barbeado, porque se não for, não vai pegar ninguém, né, velho? Vai fazer igual o Portuga, mano, que o apelido dele na quebrada ali era arame liso, só cercava. Você sabe que não é assim. Você sabe, meu pai. Você viveu uma parte do meu passado. O cara rindo pra caramba aqui fora. É, amigão, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Sua pele tá toda áspera, parecendo uma lixa, velho, de lixar parede. Nossa senhora, velho. Você passar a bochecha na parede, você não precisa nem de pedreiro na tua casa pra pintar, velho. Tem que se cuidar, velho. Tem que se cuidar, porque senão você não vai pegar ninguém. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pode deixar aquele moicano, aquela franja, aquele cabelo todo espetado, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos aos ouvintes, 3284-7097, daqui a pouco, olha, presença ilustre aqui, Anitta, de Jorge Carmelo. Jorge Carmelo estava se preparando para entrar no ar daqui a pouquinho. Jorge Carmelo com a gente aqui no Estádio 97, presença gostosinha de Jorge Carmelo. Esse cara no é muito Estádio escroto, velho. 97. Esse cara engravidou um ouvinte, você viu? É, mas aí eu não sei. E não sei. Fui eu, né? Não, não foi. Mas você tava em dúvida se tava grávida outro dia, não tava? É, toda essa semana acontece isso comigo. É. Toda semana? É. Você é muito malandro. A minha pílula do dia seguinte chama pílula de todos os dias. Ela compra a pílula do dia seguinte no atacado, velho. Ó, Amanda, você tá muito libertina. Ó, mas tem que falar, tá, que é perigoso tomar isso toda hora, tá bom? Eu faço errado. É muito hormônio, né? É, verdade. Tem que sempre consultar o médico e não fazer uso exagerado de medicamentos, né? Eu consulto, por exemplo, eu consulto o médico porque ele é meu amante. Faz permuta, então. Isso. Quantos testes de gravidez você compra por mês, assim, só pra gente ter uma noção? Ah, eu peço pro parceiro fazer. Parceiro fazer o nosso. Ele faz o teste de gravidez. Como ele faz? Teste do toque. Do toque? É. Ele enfia o dedo. Se tiver um neném lá dentro, ele fala, tá gravido. Que isso, vocês estão loucos? Vai fazer o teste. Que coisa! Mas como vai fazer um teste de gravidez com o dedo? Ai, como você é grosseiro. Chega! Segue o jogo! Olha, tem uma notícia aí de última hora. Apareceu o Silvio Santos agora. Chega! Oi, chega! Tem uma notícia de última hora aí. Não sei se é importante ou não. Mas o Eric do Goiás foi... Ah, não, de novo não. Vai pro inferno você e o Eric. Ele não vai agora. Não vai agora. Porra, vai pro inferno você e o Eric. O torcedor do Goiás fica tranquilo que quarta ele joga contra o Palmeiras. Não, mas legal foi essa aqui, né? Os presidentes das federações. Teve uma reunião na CBF, no Rio. Ah. Aí os caras saíram e foram assaltados, alguns, né? Aí os caras não foram dar queixa, quer dizer... Subentende-se, né? É. Deixa como perdão, tá. Deixa como tá. Vamos lá. Vai de troco. 3, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, deu linha. Tá chorando? É, o Benjamin consegue. Vai lá pedir desculpa pra ele. Pô, desculpa, o que que eu fiz agora? Você tá chorando lá. Ele tava chorando mesmo. Não sei se ele tem esse dom de chorar quando ele quer, mas... Ele passa Vick no olho. Ah, tá esfregando cebola. Passa Vick. É aquela lágrima japonesa. Vai lá pedir desculpa. Pede desculpa pra ele. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É o projeto. Alô. É meu mais respeito. Alô. É, quem fala? Heraldo Moreira da Rocha. Heraldo. E quantos anos, Heraldo? 2.8, Domênico. RG, 2.8 hoje, hein? Ah, deve ser difícil, hein, Domênico? É, difícil o quê? Pô, e duro também, né? Como assim, gente? O cara Moreira na Rocha, velho. Ah, Entendeu? Sensacional. Sensacional. Porra. E qual bairro? O bairro, vamos ver se o Benjamin acerta aí. O bairro que tem nome de cidade. É Cidade Ariston. Ariston. Ariston é o nome do cara da Globo, velho. Ariston é o nome do mentiroso. Não é. Tem uns causos com Ariston. Não é. E eu vou te falar. É um momento de extrema emoção e eu vou contar pra vocês. Nome de aveia isso aí. A história que eu tenho nesse bairro. Primeiro que é sim a primeira vez que liga. E olha, eu tinha um time de futsal lá em Carapicuíba, velho. Cara Picuíba, é isso aí, Dom Velho. Cara isso aí, Picuíba, cara. Falei, 91, de 91 a 94, meu time de futsal ganhou todos os torneios. Meu lá. Deus. Todos, todos. É, tá só a bola tinha guiso, Benjamin. Você não joga todos, nada. Todos, todos. Ah, meu time era bom. Tinha guiso? Aí, desculpa. Ah, guiso, guiso e uma linha de nylon, né, em direção ao gol. Solete e nylon. Nylon. Ai, ai, ai. Ô, então, Cidade, você escuta Alistom. O que você quer, né, ô? Salão. Vai, ó, chama, idiota, ó, ó, ó. Chama o... Chama o Mota aí, que o Mota tá ofendido com o Domingo. Tá chateado comigo, não. Tá chateado com você. Não. Tá zoando o cara, pô? Com Benjamin? Pô, não é possível. E qual que é o time aí, brother? Sobe, sobe o hino aí, Benjamin. É Flamengo. São Paulo. Não, você é o meu Corinthians. Você é o Benjamin São Paulo. Negativo. Flamengo. É o tricolor do Morumbi. Aí é com Sombra e com aquele rapaz que saiu do estúdio. Motinho. Pô, Benjamin, tá na hora já, meu, de você falar que você torce pro tricolor, você meu. Você falar. Falar, velho, Sport Clube Corinthians Paulista. Só que tem, não, hein? Ontem, hoje, amanhã e sempre. Ah, não é mesmo. Ah, é mesmo. E amanhã, ligue pra dar parabéns que é meu aniversário do Corinthians. Amanhã eu tenho que ligar e colocar o Basílio no ar. Ah, meu Deus do céu. Opa, dia 1º de setembro, faço. Ah, ô, Heraldo. Opa. Ao que tudo indica, Pato fica. Patofu. É. É, Pato fica, Pato que vem sendo um dos melhores jogadores do São Paulo. Ficou feliz? Opa, tô acompanhando também pela internet, assim como os corintianos estão secando, eu também tô na internet direto, ligado pra ver isso, porque querendo ou não... É, tá sendo a nossa única esperança de gol, né, Sombra? Então, a gente tem que torcer porque o cara fique, né? Por mais que, vai, tenha todas as situações, que o pessoal tenha falado que ele é chinelinho, tudo, mas pelo menos esse momento dele no São Paulo é um momento importante, eu acho que tá ajudando o clube. Então, desculpa, tem que ficar feliz, né? Mas peraí, Pato chinelinho? Não vejo o Pato chinelinho, ele tá sempre no campo. Não, tá assim, talvez... Não, eu digo assim, talvez tenha me expressado um pouquinho mal na questão do chinelinho, mas... O fato de ele ter ficado bastante tempo no departamento médico, no Corinthians, o pessoal falava que ele não queria jogar, ficar de fora, não, enfim, uma série de coisas. Né? Mas no Corinthians ele não ficava no departamento médico, cara. É, no Corinthians ele criou algumas situações, Sombra, que não foram favoráveis pra ele. Dentre elas, começando com aquele pênalti que ele perdeu contra o Grêmio na Copa do Brasil. Mas ali enterrou ele. Ali o clima dele no Corinthians ali já foi pro vinagre. Mas ele não ficava em departamento médico. Não, né? não. É que o Pato ele nunca teve um perfil que a torcida do Corinthians gostasse. O Pato ele é um jogador extremamente técnico e inteligente, mas ele não é aquele cara brigador, ele não é aquele cara que se precisar dar uma cabeçada na trave, ele não vai dar. Ele não dá carrinho. É aquele cara que se a bola estiver saindo pela lateral, você não vai ver o Pato correndo atrás da bola, dando um carrinho, passando com a bunda lá naquela brita lá que todos os estados têm. Certo. Então, a torcida do Corinthians meio que criou uma ojeriza do Pato, um nojo. É, o Pato aí, com as declarações que ele deu, ainda vestindo a camisa do São Paulo, primeiro falando que a arbitragem do Amarilha ali tinha sido normal, naquele jogo do Corinthians e Boca. Depois o fato dele ter entrado na justiça pra rescindir o contrato com o Corinthians. É, e agora ele também falou alguma coisa aí também, que a torcida do Corinthians ficou meio pé da vida com ele, de que parece que ele não tem mais clima pra jogar no Corinthians, ele mesmo concorda com isso, apesar de publicamente ele não declarar. Mas eu acho que tudo, Sombra, tá favorável para que ele permaneça. Tem uma cláusula no próprio contrato do Pato com o São Paulo, de que o Corinthians, se quiser vender o Pato, tem que consultar o São Paulo, e o São Paulo tem 48 horas para responder. Isso. O São Paulo, recebendo a proposta, vamos supor, chega agora uma proposta da Inglaterra. Ó, o Tottenham fez uma proposta de 11 milhões de euros. O São Paulo vai olhar a proposta e falar, ah, legal, tem 48 horas para responder, te respondo na quarta. É. Acabou, fechou a janela. É verdade. O Sombra tinha falado. Agora, porque eu não sei, Sombra, se pode acontecer, talvez, no Brasil, eu acho que isso é possível. Antes do jogador assinar o contrato com o clube registrar esse jogador no campeonato. Porque eu acho, eu não lembro, eu vou ainda recordar qual foi o jogador, vou procurar até aqui na internet, mas eu acho que isso é possível. O clube vai lá e registra um jogador, eu não sei se com o Cleiton Xavier, com o Palmeiras, aconteceu isso, eu não sei se foi esse jogador. Ah, sim, acho que foi isso mesmo. Mas existe a possibilidade de um clube registrar o jogador, mesmo ele não tendo contrato ainda. Não, você deixa reservada a inscrição do jogador, isso aí. Não sei se isso na Inglaterra é viável também, eu sei. Agora, que no Brasil hoje o Pato teria dito aos colegas no vestiário que vai ficar. Agora há pouco o Pato fez uma postagem no Instagram... Dando a entender, vamos ficar... Dando a entender que... Né? É, segundo os veículos aí, Sombra, ele reuniu todo o grupo pela manhã e falou que iria ficar, né? Daí depois, um por um, Thiago Mendes, Rogério Ceni, um por um foi dando as declarações dizendo que ele tinha falado que ia ficar, né? Eu ainda falta um pouquinho de tempo ainda pra meia-noite, né? Então pode duvidar de o tudo Sanches no futebol. Mesmo. Não, mas o Sanches mesmo, né, mano? A parte, o Sanches mesmo falou que não dava... O André Sanches hoje à tarde disse que não esquece tem proposta. Que não tem proposta. Mas eu acho que se tivesse uma proposta, até o Alexandre Pato, eu acho que gostaria de sair. Não com relação ao São Paulo, porque ele tá jogando bem. Mas o próprio Pato, ele tem 40% do próprio passe. Se pintasse uma transação, Sombra, de algum clube inglês, nessas cifras que a gente tá citando aqui, de 11 milhões de euros, o Pato, ele receberia a bagatela pela transação de 4 milhões e 400 mil euros. É uma puta grana, velho. É uma puta grana. Por mais que ele tenha uma boa remuneração aqui no Brasil, o Corinthians pagando metade do salário, que totaliza 800 mil reais, mas o cara receber 4 milhões de euros na mão, Sombra. E mesmo que ele receba... Ué, se ele não receber 200 mil euros ou libras na Inglaterra, o que daria esses 800, ele ganha 150 lá. Vai receber 4,5 na mão, velho. Acho que o Pato não é negócio. É que ô, Sombra, não mas... Mesmo. Fala ô, aí, Sombra, não. Mas fora ficar. A questão financeira aí, eu vou dar uma de mano e azedão agora, né? É óbvio que é preferível jogar no São Paulo que no Tottenham, né, mano? Evidente. Tem o Tottenham perto do São Paulo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Não, mas aí eu concordo contigo, amigão. Independentemente de ser São Paulo ou qualquer outro clube, os jogadores, por exemplo, o Paulinho saiu do Corinthians pra jogar no Tottenham, pegaram no pé dele pra cacete. O cara chegou lá pra substituir o Bale, cara. E não se adaptou, né? É que aí também o cara não se adaptar à Inglaterra, o cara merece tomar uma surra de pau. Agora também tem outra coisa, hein? O Tottenham contratou um jogador coreano, se eu não me engano, por 120 milhões de reais. Acho que vai dar aí em torno de 30 milhões de euros. Pouco aí, sei lá, 30 milhões de euros vai dar uns 20 e poucos milhões de libras, né? Contratado seria, em tese, contratado por muito mais que o seria o Pato. Acho que estariam contratando o cara pra ser titular, né? Esse cara, uma grande possibilidade de ter, né? Provavelmente. Contrata o Pato. Ah, louco, futebol tá maluco. Ver também quais são. Nego oferece 60 milhões de reais pelo Leandro Damião. Marcou 2 gols nos últimos 20 anos. Tá louco. Isso que eu entendo. Futebol é uma coisa que não dá pra entender. É porque aqui brasileiro não tá com uma fama boa lá. O que falta é boa vontade também pra investigar o que acontece no futebol, né? Brasileiro tá com uma fama boa e vai pagar 15 milhões de euros pelo Leandro Damião. Isso deve ter. Agora, Reinaldo. Oi, diga lá. O Pato tá... Eu sei que é pessoal isso, né? Faz parte da vida do cara. Tá namorando com a Fiorella. Sim. Vocês acham? Que pesa, às vezes o cara fala assim, porra, bicho, tô gostando da menina. Nada, com o dinheiro que ele tem, ou ele leva ela pra lá, ou ele pega a vida. Não, mas ela tem a vida lá. Dela aqui com uma atriz, faz um monte de programa. Vai, ponte aérea. Esses caras aí passam o fim de semana na Inglaterra, na China, na Indonésia. Mas não é assim, peraí. Aí passa 2 meses, troca. Aí ele conhece outra modelo lá. Não, é isso que eu tô dizendo. Só que a mocinha lá que ele casou quando ela era jovem, ela largou tudo aqui e foi com ele. E agora tem que pagar a pensão. Tem que pagar. O cara tinha 18 anos. Isso que eu ia falar, né, Sombra? Isso que eu ia falar, né? São duas situações. Né? Ele já teve uma experiência de levar a mulher. E ele já tem que pagar uma pensão pra ela, 100 pau por mês. Ele é louco, ele é louco. 18 anos. Sim, saiu. Não é 100 pau, não. É 100 pau. O juiz determinou aí que ela é jovem, que ela pode dar continuidade na carreira. Não é mais esse valor, não. O que é um absurdo também. Ai, larguei minha vida aqui pra sair com o cara. Que se dane. Alguém obrigou? Ué, lógico que não. Não. O que é um absurdo. Não, mas ela largou a carreira dela aqui. Mas ela largou o que ela quis, né? Ninguém vai na cabeça dela, né? Você não sou tão bobo assim, vai. Mas Motinha, você tá de brincadeira. Menina jovem. Vai ficar vivendo de mesada do jogador. Como que é o nome da atriz mesmo? Stephanie Brito. Ele quer polemizar. Não é assim, não, gente. Ela alegou que parou, perdeu. Mas ela tinha o contrato com a Globo. Ela deixou o contrato da Globo pra casar com ele. Mas peraí, o Pato, ele amputou as duas mãos e as duas pernas dela hoje. Eu concordo com ela. Ela não consegue mais trabalhar, velho. Vocês estão de brincadeira. Uma menina jovem. Ai, larguei tudo aqui, terminei com o cara. Exatamente por isso. Era menina jovem, largou tudo. Uma coisa, mas ela tá na Globo até hoje. Ó, com todo respeito à decisão desse juiz aí. Mas uma coisa é você dar, por exemplo, uma pensão pra cuidar do filho que o cara tenha feito com ela. Coisa que não aconteceu também. E outra coisa, né, mano? Ela parou de trabalhar porque ela quis, né? Ninguém mandou ela parar de trabalhar. Não tem emprego lá na Itália ou em qualquer outro lugar, não? Ô, mano. Mas tá bom, vai, mano. Vocês são bobos mesmo, velho. Mano, fica esperto. A mina do cara vai trabalhar de empregada doméstica lá. Isso de cima de lição, hein? Pra mim? Se minha namorada quiser entrar com um pedido de pensão, é capaz do juiz reverter e ela tem que me pagar a pensão ainda. Ei! Dada a minha situação financeira. Você largou as coisas da sua vida, mano, pra sua namorada? Velho, mano louco na gente. Vida, ó, a minha conta tem mais vermelho, velho, do que a Coreia do Norte quando tá assistindo o discurso do ditador. Ô, mano, deixa de ser fanfarrão, velho. Que conta vermelha, você é louco? Ó, a minha conta tá vermelha, velho. Vermelha! Ô, Jardim Jennifer Ellison. Faz conta que eu não tenho. Ó, faz tempo que eu não lembro. Qual foi a última vez, Benjamin, que eu tinha um saldo positivo na minha conta? Eu vou saber, eu sou gerente do teu banco? Então, deveria ser. Ô, amigão. Você poderia administrar minha carreira, velho? Você. Eu podia fazer isso. Sabe por quê? Eu apliquei muito mal o dinheiro. Eu ganhei pouco, mas o que eu ganhei eu joguei fora. É a segunda pessoa que me pede isso hoje. Quem foi a primeira? O Moto. Fui eu. Moto, a outra pessoa fui eu. Voltou. Você pediu um óculos escuros, ô, mano. Ô, amigão, você quer participar do quiz da Eliar? Da Eliar? É. Quero, vamos lá. Então, presta atenção no Merchan e eu vou te fazer 3 perguntas, tá bom? Diga lá. Olha só, Motinha, com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia, Moto, para dar partida no seu carro. Além disso, Moto, você conta com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho se você precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Posso fazer o quiz, amigão? Pode, diga lá. Ó, se você ganhar, você leva uma bateria Eliar de até 75 amperes com instalação na faixa. Alá. Alá. Qual o nome do serviço exclusivo da Eliar? A. Socorro Eliar. B. Proteção 24 horas Eliar. C. Assistência Eliar. Letra B. Ó, acertou, velho. Mesmo com o Domênico assoprando, a próxima não vale assoprar, hein, Domênico. Qual o nome do jogador garoto propaganda da Eliar? A. Neymar Júnior. B. Messi. C. Dadá Maravilha. Oh. Letra A. Neymar Júnior. Os caras é bom, velho. É bom. Última, hein? Última. Há quantos anos as baterias Eliar estão no mercado? A, 10 anos. B, 50 anos. C, mais de 80 anos, amigão. Qual que é a alternativa? Bateria Eliar é antiga, hein? Letra C, mais de 80 anos. Aê! Aê! Parabéns, amigão. Você ganhou aí uma bateria Eliar de até 75 amperes. Com instalação grátis. Você vai passar aqui na rádio e vai retirar seu voucher da premiação, tá bom? Opa, pode deixar, estarei aí. É nóis, parabéns. Se deu quantos bem, dias mesmo? 3 dias? 3 dias úteis. Isso aí. Falou? Ó, tricolor campeão brasileiro de 2015. Ó, muito difícil. Faz o seguinte. Tricolor faz campeão, aposta, é isso aí, aposta, mano. Aposta, gol, faz a aposta que você quiser. Cara maluco. Acho, eu tô achando, não pode ser campeão da Copa do Mundo. Tô quase não, tenho certeza. A gente pode não ser campeão, mas a gente ainda termina na frente do Corinthians. Pode escrever. Pode escolher outra aposta também. Ô maluco, você precisa ir no Coronel Ferrarini, velho. Ajuda pessoas que têm o teu problema. Valeu, pessoas, Heraldo. Que bebem cloro, velho. Um abraço, pode mandar um abraço, Sombra. Manda. Mandar um abração aí pros meus amigos aqui da comunidade aqui do Ariston, tá? Tá. Especial aí pro meu irmão Gabriel, palmeirense. Meu pai, minha família é toda palmeirense. Meu pai é palmeirense, meu tio, todo mundo. Só eu escapei, São Paulino. Boa. Desde criança. Tá aí o pessoal da comunidade, Mauro, Vinícius, o pessoal do futebol de sábado, que a gente bate aquela bolinha lá no sábado, viu? E fala pros teus tios, pros teus primos palmeirenses, que o Eric do Goiás foi vendido pro Fenerbahçe, mas só vai em dezembro, ele joga a quarta. O domingo falou. Sombra, só mais um merchan, ó, só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Opa, ganhou também, ganhou um kit Bozano que é muito legal. Ô, Benja, como que ele faz pra ganhar essa bateria aí? 3 dias úteis, você passa aqui na rádio que você vai tirar o seu voucher da premiação, viu, amigão? Pode deixar que eu tô passando aí. Não, falou, hoje cara. Não, 3 dias úteis. Não, hoje não, hoje não dá mais nem tempo, né, meu? É, vocês aí aí do... Bota Jardim... Não, o Benja te espera aqui na porta. Jardim Jennifer Aniston. Jardim Aniston é longe pra caramba daí. É. Então tá bom, um abraço, cara. Gente, valeu. Um abraço pra vocês, outro. Vocês são fenomenais. Eu obrigado por tudo, um abraço. Abraço. Valeu, ó, pessoal, e a loja online do Estádio 97 tá bombando de novos produtos. Você vai comprar um produto do seu time ou um presente para os seus amigos? Acesse hoje mesmo lojadoestadio97.com.br. Somente produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time. E também com a linha exclusiva do Estádio 97. Vão de bonés e camisetas, até moletons e mochilas. Tá no ar? Mochilas, hein? Sim, chegou. As mochilas hoje, do Estádio 97 muito estão bonito. Lá. Já acessou? Então visite lojadoestadio97.com.br. Também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. Então, além dos produtos que você tem de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, de todos os clubes do Brasil, tem uma linha exclusiva de produtos do Estádio 97. Bonés, camisetas, tem moletons e mochilas. A partir de hoje também as mochilas do Estádio 97. Vai lá, vai comprar para você, vai dar de presente. Então procure a loja do Estádio 97.com.br. Tá legal demais, amigão. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento do Pão de Açúcar, Dodô. É verdade, rapaz. Você viu, Dodô? Que cena, hein? Olá, Dodô. Deu tesão, né, Domênico? Não, mas pelo contrário, deu nojo. É, tem novidade aqui no Pão de Açúcar, é isso mesmo. A cerveja Amistel acaba de chegar no Brasil e pode comemorar a famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870. Vinha pra ficar, hein? Uma cerveja leve e muito refrescante que já conquistou todo mundo. Mas aproveite para conferir hoje mesmo, então, nas lojas Pão de Açúcar e também no pãodeaçúcar.com.br, hein? A Amistel é no Pão de Açúcar, hein? Mas se beber, beba com moderação. Diga. Diga, Benjamin. Se o senhor não for dizer nada... Ronaldo Benja. Olá, boa noite. Olha aí, boa noite. Tava sumidinho, né? Tava sumidinho. Que é que a gente foi fazer uma promoção no interior. É. Temos que voltar a pé, infelizmente. Opa. Aí. Como assim voltar a pé? Cadê a Saveiro? Foi ali pertinho ali. Cadê a Pampa? Foi lá em Minas, no interior de Minas. E a Pampa? Quebrou a Pampa. A gente foi pipocando de cidade em cidade. No pinga-pinga, no busão? Né? Sorte que o Edmilson tinha. Ele comprou há muito tempo atrás a toca do Gugu. É. E a gente pôde dormir no caminho, mas... Comprou o quê? A toca do Gugu, a gente tinha, muito mas legal. Mas cabiam os dois na toca? Não, ele tinha três. Ele tinha três tocas? É, ele tinha três filhos, né? Hoje são grandes. Fala pra ele, cara. Mas é o seguinte... Você não sabe o que é a toca do Gugu? Você não sabe, não? É com a cara dele. Uma toquinha do Gugu. Você não sabe o que é a toca do Gugu? Confortabilíssimo. Da onde eu tenho que saber o que é a toca do Gugu? Todo mundo sabe o que é a toca do Gugu. Todo mundo ganha. Ele tinha. Todo mundo sabe. RG, você sabe o que é a toca do Gugu? Como é que você sabe? Tá vendo? Tá pra criançada brincar em casa. Putz, Mas é o seguinte, em parceria aqui com o programa Estúdio 97. Estádio! Isso, Estádio 97. Como assim? Nós criamos a promoção, olha que legal. Qual? A promoção chamada Calma, Gente! Aqui com o Estádio 97. Ah, legal. É unindo as rádios, viu? É. Ah, é? Você que é fã do Estádio 97... Você vai participar agora da promoção Calma, Gente. Você gosta quando o mano fala suas bobagens, o pede só um minuto, hein? É. Só um minuto. Então vem aí a promoção Calma, Gente. É só mandar, olha só que tecnologia que chegou na rádio agora. É só mandar uma cartinha para a energia e alegria da cidade. E a carta sorteada vai levar muitos prêmios, viu? Ô, Carmelo. Oi. Hoje em dia não é mais fácil fazer e-mail. Não, a cartinha é mais segura, né? Facebook. Porque tem a letra da pessoa, é garantido que a pessoa que não é aquele negócio de fake, né? Fake, idiota. Isso, fake, exatamente. Fake. Exatamente. Então é só você mandar a sua cartinha, essa tecnologia bacana aí, né, pra gente, você vai concorrer a muitos prêmios. Olha só, entre eles, uma camisa suada que o mano esqueceu no vestiário da academia da semana passada. Olha aqui. Caramba. Que gostosinho, ainda tá com cheiro, tá bacaninha. Cheiro do mano. Você que é fã dele vai adorar. Além disso, a ganhadora ou o ganhador vai poder... Isso é pra mim, é a parte mais gostosa da promoção. Você vai poder tomar um açaí à luz de velas com o nosso menino. Açaí à luz de velas? Açaí à luz de velas. Aí você vai falar. Olha, vai chegar a carta, hein? Lembra daquela cartinha? Aí você me pergunta, hein, mano? Aonde? E aquela vez chegou carta do cara. Pergunta pra mim, aonde? Aonde? Vai ser lá no bar do Jacaré, na Vila Maria. Mas não é qualquer açaí, não, viu? Jacaré. Não é qualquer açaí, não? É um açaí com banana, olha aí que gostoso. Mas o cara tem que falar, gente, tem que mandar na cartinha, calma gente, a promoção. É a promoção, calma gente, você ganha também uma foto do Mano e do Oliver treinando juntos no Cadeião de Pinheiros, olha aí, que delícia, viu? O Oliver tá teve lá, já, mano. É, ele teve lá. E a oportunidade de malhar durante todo o mês de setembro, aí que é gostoso também. O mês inteiro. O mês inteiro na Academia do Zoca. Onde é? Ela fica lá debaixo da ponte do Aricanduva, é muito legal, viu? É boa. Eu tive lá esses dias, ó, equipamentos diferenciados. Tem lá, supino com balde de água, leg press com o dinão. Com o quê? Com o dinão. Quem é dinão? Você fica com a perna pro alto, ele sobe da sua perna. Por isso que é leg press com o dinão, entendeu? Aí você pode empurrar o dinão. É delicioso esse. Que tamanho que é o dinão? Leg press. Então, na verdade, tem o filho dele, se você não tem tantas forças na perna, né? Que pesa 100 quilos, ou ele que pesa 200. Seu dininho. É o dininho. É esse mesmo. É, também tem, olha, isso é gostoso, viu? Halteres com cimento. Isso é bacana demais pra você poder fazer. Aquelas latas de óleo, né? Isso, exatamente. Pro lazer, tem a nossa cadeira massageadora de balanço, né? Como é que é isso? É, cadeira de balanço, aí eu vou balançando e massageia todas as suas costas, enfim. Tem o bebedouro lá da academia com água do córrego do Aricanduva. E além disso, um squeeze exclusivo feito de cano PVC pelo Edmilson. Olha aí, o squeeze da academia lá, tá tudo. Do Zoca, muito gostoso. E olha só, o Zoca também, agradeceu o Zoca, a academia dele, também tá abrindo uma filial lá no Minhocão, na altura do Lago da Roça, lá embaixo, viu? Muito bacana. Funciona entre 1 da manhã e 5 da manhã, tá bom? Essa é a promoção, calma, gente! Vai todo mundo junto, hein? Calma! Não, peraí! Então, coral de manos aí, pra vinheta do Jorge Camelo. 1, 2 e já! Gente! Só um minuto! Só um minuto! Essa aí é mais uma da energia! Posso concluir? A alegria da cidade! Boa, Carmelo. Também esse coral da. Boa, Lazarinho. Dá uma sensação de igreja, aquele lance de igreja. Meu amigo, minha amiga, não permito. Olha o treino na K2 lá, velho. Essa academia pegar a festa. Gilberto. Academia aí, cheia de cimento. E o açaí é. Você tá anotando, hein? Você tá anotando aí quantas vezes passa o avião do Estádio 97 durante o programa? Fique atento, no dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo. Tiver com o passaporte em dia e acertar quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa, nessa edição aqui da promoção Avião do Estádio 97, vai ganhar o direito de ir a Barcelona assistir YouTube, podendo levar acompanhante. Lógico, desde que o acompanhante também esteja com o passaporte em dia, não? Vai assistir YouTube em Barcelona com ingressos para Red Zone, que é o melhor lugar do show. Vai ficar em hotel 5 estrelas. E vai curtir tudo o que tem de bom na Catalunha. Porque Barcelona é uma cidade encantadora, meu amigo. E você vai viajar no avião da Singapore Airlines. Maravilhoso! Eita, companhia aérea boa! Chique! Chique demais! Quer conhecer o regulamento completo? Visite o site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. Vai lá, 97fm.com.br, tá bom? Clique na página de promoções, lá tem o regulamento bonitinho, completinho. Não foi o Edmilson que fez, não, hein? Você pode ficar tranquilo. Com certeza, viu? É, tá bom? Apoio da Singapore Airlines, que tá com uma promoção de passagens aéreas excelente, hein? Classe econômica a partir de $808 para Barcelona. E para Singapura, em classe econômica, a partir de $1,488, tá? Essa promoção vai até o dia 30 de setembro. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. Rapaz! É a promoção avião do Estádio 97. Você vai ver YouTube em Barcelona. Que animal, que bacana! Ó, ó. Olha o avião passando aí. Tá contando. Tá contando. Passou o avião, Bah. Notou? Que beleza. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Dodô, oi. Vai tocar o Asdrubal. Alô. Alô. Quem fala? Guilherme. Olá, Guilherme, tudo bom? Bom, e você, Dodô? Bom, Guilherme do quê? Guilherme Ciola da Silva. Ciola. Cirola? Ah, quantos anos tem, meu velho? 26. 2.6, RG número 2. Hoje? É. Não. Domínio, eu vou dizer um negócio pra você, viu? Ah. Hoje eu tô down, tô calmo. Hã? Ah. Sabe que depois que eu parei de fumar, neguinho que me enche o saco. Você parou de fumar? Continua você parou firme, mesmo? Parou, RG, parou, pô. Tempo. É, sério? Já faz um mês, não, RG? Vai fazer um mês. É mesmo? Ele falou que não. Mas do nada, é, resolveu? Graças a Deus, só na pura força de vontade ou tá fazendo algum tratamento, assim? Não. Vontade mesmo. Parabéns, viu, velho? E por que sábado, chegou parabéns, essa conclusão? Não é na chapa do pulmão. No sábado que antecedeu o Dia dos Pais, eu peguei o último maço de cigarro, porque eu sempre tinha um estoque em casa. Aí peguei o último, coloquei na gaveta e não vou fumar mais. E estou fumando. Bom, parabéns, palmas. Boa, RG! Boa, RG! Nossa, pode ir também. Eu vou te contar um negócio. Sensacional. Mentira. O meu pai é uma pessoa muito devota, né? Não é verdade. Ele é muito católico. E aí, rapaz, uma vez ele chegou, ele era fumante. Aí ele chegou, bicho, ele botou um cigarro na gaveta, fez uma oração, falou assim, amanhã, fez uma oração e pediu força para um dia seguinte ele nunca mais botar um cigarro na boca. O meu tá lá. Ele nunca mais fumou? Não só nunca mais fumou, como ele sequer sentiu vontade, cara. Que louco isso. Mas ele fumava pra caramba? Não, não era uma chaminé. A gente fumava pra caralho. Eu fumava pra caralho até mesmo. Hoje. Até sonho. Não. De um máximo por dia. Não. Caraca. Menos que o RG. Assim, menos que o RG. Dia, meu. É 20 mas a RG foi do nada, assim? Você deu um estalo? Sim, eu resolvi. Porque a minha esposa também parou, o Vinícius também parou. E aí eu fiquei numa sinuca de bico dentro de casa. Eu falei, porra. Eu vou ficar fumando. Você começou a incomodar os outros lá em casa. Aí eu falei, pô, por que não, né? Vamos nessa, vamos ver o que que dá. Você tá legal. Na boa, até hoje, você tá na boa, RG? Tá tranquilo? Boa não deve estar. Né? É difícil. Ontem, é difícil. Por exemplo, é verdade que quem fuma não pode tomar café? Toma café e dá vontade de fumar? Eu tô fazendo tudo na contramão, cara. Eu fico perto de quem fuma. Eu também. Eu tomo café. Pra tentar ver se... Mas é difícil. Você sabe o que acontece, é difícil, Benjamin? Cara. É porque as pessoas que fumam, elas têm assim... Geralmente elas vinculam uma coisa, um café é um cigarro. E não tem nada a ver, né? E como nós somos animais, a gente cria o hábito. Então não é que o cigarro puxa o café, é o hábito. É cerveja, por exemplo, qualquer bebida. Entende? RG. Então ontem, sexta-feira, fui lá pro Guarujá. Cara, mas dá uma vontade. E sonhar, RG? Ah, eu sou quase todo dia. Eu também sonho. É verdade? Até hoje. Meu pai sonha até hoje. E fuma também sonha. E é um prazer. Tá fumando? Não, você sente o cheiro. E a cheiro, porta de fumaça louco. Você sente a sensação entre os dedos do cigarro. E o prazer é assim uma coisa... É muito louco. Agora, eu levanto e vou pro lugar que eu fumava antigamente. Agora, sério, meu pai fez uma oração e pediu força pra nunca mais ter vontade. No dia seguinte ele amanheceu sem vontade nenhuma. É, mas tem que ter. Que louco. Senão... Sem vontade nenhuma. É, mas aí, é louco. Pra ele excelente. É um... Pra ele é, eu tenho tipo, vontade todo pra dia. Pra ele é como se fosse um milagre, cara. Agora, excelente, é ótimo, né? Pô. Ah, agora, minha mulher tá precisando... faz o tratamento. Aquele de botar os adesivos? E comprimidos. E adianta mesmo isso? Pra mim sempre melhora, né? Pra mim fez mal. Tá ajudando. Ensina lá o Zé, meu. O Zé outro dia tossiu, só um pedaço preto do pulmão. Assim, mas você viu, assim. Eu fui falar pra ele. Esse tratamento pra mim fez mal. Você viu? Eu fui falar pra ele, ô Zé, parei de fumar. A resposta que ele me deu? Não. Nem vou falar. Mas fala pra ele outro se dia. Não sai do ar, ele cuspiu um pedaço preto do pulmão outro dia, Zé. Então, mas eu falei tudo isso, Domênico, pra dizer o seguinte, se ninguém me enche o saco, eu mando ele enfiar ciola no saco e... Ah, sensacional! Aí salvou a hora. Como é que era com a música? Pegar ciola e fui viajar. Você salvou o dia com essa notícia. Não, parabéns pro RG. Você não sabia? Não. Se eu soubesse, tinha falado. Agora parabéns pra RG. Só falta o Zé, a Cecília e o Fernando. Ó, parabéns pro RG. O Fernando. O Fernando é acionista da Felipe Morris. Não, e o Fernando, ele fuma narguile com a caneta, né? Ah, não. Bom, ó, mas parabéns pra RG. Ouvinte. E parabéns pra Xuxa também. Tamo junto. Parabéns pra Xuxa. Por quê? Xuxa chama de Kenga, mulher que ofereceu R$500 por beijo de Juno, que é o marido dela. Ah, verdade. Grande Juno. Nossa. A mulher mandou aqui um correio elegante pro marido, Domênico Gato, da Xuxa, aqui num restaurante, ó. Oferecendo 500 pau pra pegar o cara. Você pegaria alguma mulher que te oferecesse R$500? Não. A mulher fala, Domênico, quero te dar um beijo na boca. Só um beijo na boca. Não. Não precisa ter um relacionamento. Casado. Se não fosse, tudo pode ser. Não, mas, por exemplo, 500 sem nota, você não faz? Não, não, mas eu não sei quem é. Aguinaldinho, Aguinaldinho, por R$500 você dava um beijo na boca de alguém? Ah, até de graça. Ah, isso é. Eu já sei o ponto G da Domênica com a língua. Da mãe? Ponto G. Da tua mãe? Sabe o que língua? Você com a tua mãe? Já achei o ponto G da Domênica com a língua. Olha só, olha só. Ô, velho, qual que é o bairro aí? Vamos lá, vai. Sumaré. Ah, Sumaré é nós, pô. Sumaré é do lado. Então tá bom. Estamos do lado. E aqui é palestra, Domênico. É nóis, sobe. Ih, o cacete. E o quê? Alô? Ô, Domênico. Fala aí, meu velho. O Eric foi vendido, mas ele, ele vai jogar, viu? Vai pro inferno, Eric. Quero que o Eric vai pro inferno. Não vai. E o Gabriel? Não vai fazer nada, Domênico. Não vai fazer nada. Quem é melhor, Gabriel ou Eric? Quem é Gabriel? Tá brincando, né, velho? O Gabriel é o futuro. Quem é Eric perto do Gabriel? Agora, ô Norberto, tem informamento aqui. O Crisvaldo e o Afrouxa foram liberados, acho que, pra viajar pra quarta-feira pra Goiânia, no Sul, viu? Cristaldo. Tá bem o banco, né? E o Afrouxa. E o Arouca. É. Acho que a dupla de van vai ser o Arouca e o Thiago, viu? Será? No futuro aí. E aí só um meia, porque ele garantiu o Euvídio na esquerda. Só mesmo um meia. Egídio, cacete. Egídio. O menino aí, deixar... o Thiago aí, entrou bem. Eu acho que quem vai dançar aí vai ser o Robinho. Vai ficar Zé Roberto no meio e vai jogar com três caras. Bate no peito e fala, o Palmeiras é grande. Eu acho, acredita, né? Você acredita no Palmeiras. Só podia ser Jesus pra ajudar, bestado. Ô, Domênico, tinha que descer. O meu amigo Júnior Aguiar falou que o Palmeiras é o time mais abençoado do mundo. Teve Jesus, um divino, um santo e agora é Jesus. Boa, boa. Mas já teve um capetinha que foi Edilson. E o Satanás, que era o Paulo Nunes. Eles vão fazer camisa disso logo, logo, velho. É, boa, Benjamin. Você deu uma ideia boa. E o meu amigo Júnior Aguiar, que é corintiano, mas ele é muito religioso, católico, e ele falou isso. Agora, ô, Domênico, você vai no jogo, Domênico? Que jogo? Que jogo? É, Avante? Ah. Não, não vou no jogo, não. Não vai brigar com o moço. Não vou, que nem o Motinha? Não, eu não sou que nem o Motinha. Eu não vou em jogo mais. Faz muitos anos que eu não vou em jogo. E promessa vai acabar quando? Não, não é promessa. Eu não quero mais ir em jogo de futebol. Não provoca o Jojo. O Palmeiras tá ganhando. Pelo amor de Deus, ele já tá calmo. Não, muito pelo contrário. Eu já fui em muito jogo, fio. É que nem muito o Mota começou em jogo de São Paulo, você não ganhou mais só nada. Só que tem um momento que você fica de saco cheio, velho. Você é maltratado da hora que você sai de casa até a hora que você volta. Ah, isso é verdade, viu? Então, eu não vou. Pra que eu vou ser maltratado? Mas vale a pena você conhecer o estádio lá, que é bonito. Não, conhecer o estádio eu tenho vontade, velho. Conhecer o estádio, pelo menos, eu preciso conhecer. Isso é verdade. Mas, tirando isso, eu não tenho a menor vontade, a menor. Uma coisa que me dava prazer era ver jogo. Hoje já não me dá mais. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Eu prefiro ficar no meu sofá, eu assisto lá, xingo, fico à vontade. É um direito vosso. Lógico. Mas vale a pena ser um dia, pelo menos pra conhecer um jogo lá, que é bonito, viu? Não, o estádio do Palmeiras é bonito mesmo. E como esse estado, esses novos estados sem jogo é legal? Quero conhecer os dois. O estado do Corinthians. O estado do Corinthians também é legal demais pra ver jogo. Ah, mas fala, independentemente de ser arena, independentemente de ser um estádio convencional, eu acho que ir pra um jogo de futebol é uma experiência muito bacana. Mas tem que respeitar quem não gosta. Não, claro, mas eu acho que a experiência ali dentro, assistindo o jogo dentro do estádio, é muito mais legal. Acho que eu perdi a vontade porque tem uma série de fatores. Não é só em volta, né? Norberto queria falar. Não dá, cara. Você é maltratado a todo instante. Nesses novos você não é, não. Guilherme, vou aproveitar a sua participação aqui. Que muita gente me cobrando, que eu sempre falo que é muito raro os quatro grandes ganharem no Campeonato Paulista. Campeonato Mas é verdade, quantas vezes ganharam? Na mesma rodada. Se o Bento foi mandado embora por causa disso? É verdade, foi demitido ontem. Por quê? E muita gente ontem mandando no Twitter, né? Mandando mensagem. Ih, Sombra, vai. Santistas apavorados. Quero o último porque jogo. Porque os três já tinham ganho. O Santos e falou, agora ferrou. É o último jogo. Realmente é muito complicado. Muito difícil que os quatro grandes vençam na mesma rodada do brasileiro. Do paulista, não. Do brasileiro. Ei. E ontem foi a sétima vez Foi a sétima vez no Campeonato Brasileiro de pontos corridos que aconteceu vitória dos quatro grandes. Olha, em 12 anos? É. Porra, sete vezes. Vale sete RG, pai, sete, oh. sete é. Vezes apenas. Em 12 anos de cada ano tem 38 rodadas, é pouco. É não, teve campeonato que teve mais times, lembra? Olha aí. Não, você fala de pontos corridos, né? Isso, é. Então. É muito pouco. Muito pouco. Olha aqui. A primeira vez foi em 2004. A segunda vez também em 2004. Quanto? Teve duas vezes? É. Foi na 13ª rodada de 2004. A segunda vez na 23ª. Depois só na 17ª rodada de 2007. Depois na 3ª rodada de 2010. Aí no ano passado teve em duas rodadas, a 26ª e a 27ª. Seguida? Seguida, que é uma raridade. O Palmeiras ganhou dois jogos seguidos ano passado. Ganhou. Ganhou seguido. Não tá ganhando de ninguém, velho. Tá feia a coisa ano passado, hein? Ganhou da Chapecoense e ganhou do Botafogo do Rio. Ah, ganhou lá do Botafogo, velho. E aí ontem, então foi uma, Bota duas, fogo. Três, quatro, cinco, seis, sete. Queria até agradecer aqui o levantamento legal. Feito pelo santista William Yuji. Mas vale pra Copa do Brasil? Sono. Não, os três não vão passar. Brasileiro. Campeonato brasileiro, campeonato porra. Brasileiro. Não, mas os três, você acha que tem isso? Um deles não passa? Não, não, isso eu não sei. Ah, aí não, né? Isso que é campeonato brasileiro. Também não. Tá bom? Ô, tá Sombra, bom. Deixa eu fazer uma colocação aí, cara. Opa. Por favor, se der tempo. Coloque. Eu tô tentando ligar, porque... Dei muito em pauta aí no 97, estavam falando muito sobre o São Paulo, que o São Paulo não estava bem. Agora ganhou, parou de comentarem sobre esse assunto, né? Que fazia até uma comparação com o Palmeiras também não vinha bem nos últimos anos. Não, mas São Paulo ainda não tem nada resolvido, não. E que agora, então, vou chegar lá. É, usando um tipo de comparação aí que o Mano faz aí para tudo nessa na vida, nas religiões que a gente tem aí, sempre tem o sacrifício, né, de alguma coisa. Você não consegue chegar no seu objetivo ali, ganhar alguma coisa, se você tem que sacrificar alguma coisa. No último jogo do ano passado, quando eu tava no estádio e o Thiago Ribeiro salvou nós lá, fez o gol, eu falei, agora vai, porque a gente fez o sacrifício ano passado. No time do ano passado era uma mas eu sabia que era o ano do sacrifício, né? A gente tinha uma folha salarial baixa e jogadores ruins, mas que estava preparando o caixa e preparando o ano para o ano seguinte. Certo. Então, quando você fala que, pô, vocês deram pro Osório poucos jogadores aí, mandaram os caras embora, que ele não sabia que ia embora. Tem mais aqui embora mesmo, aproveita que vocês estão lá já com seus 30 e poucos pontos e não vai cair. E aproveita esse ano para ser o ano do sacrifício e o ano que vem reestruturar o time para quem sabe daqui dois anos voltar a disputar alguma coisa. Então é totalmente normal. Ah, mas é, tomara que seja por aí mesmo. O imediatismo do torcedor. Não, tomara que seja por aí mesmo. Que esteja sendo feito um planejamento nesse sentido, né, cara? Mas tomara que seja isso. E quando o Domênico fala que nunca mais, é nunca mais mesmo, viu, Domênico? Oh, tomara. Agora a gente vai ter, né, novos anos de glória aí. Tomara. É o seguinte, faltam 85 anos pra acabar o século. A gente vai ficar com um século de novo. Aí, com certeza, velho, com certeza. Papinho. É nóis, velho. Fica tranquilo. Guilherme, o cara fica falando, pô. É. Amigo, lá. Um grande abraço. Estamos super atrasados. Eu Muito sei. Obrigado pela sua participação, viu? Valeu, cara. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado, velho. Valeu, velhinho. Ouvindo todo dia aí. Quem sabe de novo no ar. Liga valeu, novo, cara. Nóis. Abraço. Obrigado. Valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Fechando por aqui, RG, quem ganhou a camiseta da Energia com apoio da fitcamisetas.com.br? O Marcos Juncal. Beleza, ganhou. E todos que ligaram ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Oh, e se você quiser comprar produtos do Estádio 97 ou também do seu time, visite a nossa loja. Loja do Estádio 97.com.br, Domênico. Mandar um beijão para uma grande amiga, parceira, irmã que faz aniversário hoje. A Soraya faz aniversário hoje. Parabéns. Ah, São Paulina Soraya. Grande São Paulina Sossô. Roxa. Nossa. Roxa do camarote do carnaval. Parabéns, verdade. Sossô. É verdade. Parabéns. É praticamente o Domênico de Sá. Ah, é pior. Ô, Mota, e além de... Imparcial. Além de Mano Menezes, aí o Cruzeiro parece que é o Adilson Batista. Eu falei... Meu Deus! Adilson, aí cai! Nossa, aí eu retiro o que eu disse! Velho. Se aí contratou vai. Adilson, aí eu retiro o que eu disse! O primeiro estádio, foi o Adilson. Estádio volta amanhã no oferecimento da Acer. Construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente, boa noite. Até amanhã aqui na Energia 97. Tchau. Programe-se. Vibe 97. No ar, mais uma edição. Tá começando o Vibe. De segunda a sexta, 14h. Energia. Finalmente o mistério se desfez. A nossa querida véia foi encontrada presa na torre de um castelo. E a Energia 97 fará uma festa convidando você a salvá-la. Vem aí, a festa da véia no castelo. Por favor, alguém venha me salvar. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos. Com duas pistas. Em dois castelos medievais. No Castelo Avalon, a pista Lords of St. Paul. Com os DJs do Energia na Véia. O retorno da banda Metrô. No Castelo Rei Arthur, a pista Kings of ABC. Com os DJs que se destacaram na história dos grandes clubes do ABC. E mais. Quem libertar a véia da torre ganhará uma cabine para o navio Energia na Véia, temporada 2016, com direito a acompanhante. Festa da Véia no Castelo. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos, em Mauá. Ingressos à venda no site ingressorapido.com.br. Também nas lojas Tentbit, Loja Software do Shoppings, LZ Music, Galeria Ouro Fino, na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Informações no site festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção exclusiva. Energia 97 FM. Guilherme Mussi, deputado federal e presidente estadual do Partido Progressista. Tem um novo Partido Progressista sendo construído no estado de São Paulo. Delegado Olim, líder do partido na Assembleia Legislativa. Para o novo Partido Progressista, segurança é prioridade. É com planejamento, inteligência e vontade política que nosso sistema vai melhorar. Já deu. Você não pode ficar preso em casa enquanto o bandido fica solto na rua. Novas ideias para um novo PP. Partido Progressista. David Guetta. Energia. Chegou o Itaú Uniclass Digital, seu banco onde você estiver. E se eu estiver saindo do trabalho e precisar falar com o meu gerente? Chat online. E se eu estiver na academia? Acabe os exercícios em videoconferência. E se eu estiver jantando com os amigos? SMS com o gerente. Mas às 9h30 da noite? Oh! Itaú Uniclass Digital, por chat, e-mail, telefone, SMS e videoconferência. Tudo isso com gerente disponível das 8 às 22 horas de segunda a sexta. Itaú, feito pra você. Deputado Campos Machado, presidente do PTB de São Paulo. Meu amigo, minha amiga, o PTB está completando 70 anos de luta pelos direitos trabalhistas. Anos de espinhos e de flores. Anos de história, de muitas histórias em nosso país. Este é o partido de todos nós. PTB, 70 anos de lutas e conquistas. A história que todo partido gostaria de ter. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo com garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. A energia que te move. Energia. Guilherme Mussi, deputado federal e presidente estadual do Partido Progressista. Tem um novo Partido Progressista sendo construído no estado de São Paulo. Salim Curiati, deputado estadual. O Partido Progressista está se renovando. Queremos, acima de tudo, a melhoria da população. O PP busca soluções para os problemas sociais e procura exemplo de participação na vida pública. Venha conosco. Saúde, viva! Novas ideias para um novo PP. Partido Progressista. A intimidade acabou de ganhar novos sabores. Nova linha Juntex, sabores exclusivos. Juntex Maçã Verde, Juntex Frutas Cítricas e Juntex Frutas Vermelhas. Você nunca viu nada igual. Aliás, nunca sentiu nada igual. Experimente Juntex, o prazer da intimidade. Todo domingo no Clubtronic, 10 da noite. Carl Cox play, and I have to say. Carl Cox com o Global. Energia. 1, 2, 3. More. Music. More. Energia. Music. Energia 97. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Energia 97, muito boa noite, semana começando, o Night Sessions tá no ar. E aí, tudo bem? Tudo certo? Eu sou a Juliana Ribeiro e aqui comigo, Leonardo Ruas, é ele que abre. Night Sessions. Sessions. You have the chance because time